I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio épico! Esse que vos fala é o Calaveira, está comigo aqui o senhor dos contínuos, Miotti! Caralho. Engraçado que tem 100 programas atrás que era essa porra, né? Agora vai voltar essa merda, né? É, voltou. Ué, mas a gente não tá, né? É, não. Em é. Clima de aniversário. Tá revival, bom. Revival. Tá certo. E aí, galera? Pô, Peter Jackson podia ganhar muito mais dinheiro se ele fizesse 6 filmes do Senhor dos Anéis. Ele tentou, cara. É, chama-se Hobbit. Não, mas esquece o Hobbit. Tô falando do Senhor dos Anéis mesmo. Eu tô falando do Hobbit, não. Esquece o Hobbit. É o Senhor dos Anéis. Ele tinha que fazer o Silmarillion, velho. Aí sim. E está comigo aqui também o senhor dos... Na verdade, o Brunão está no Senhor dos Anéis, sabia? Lá vem. Você sabia, Miotti? Quem é ele lá? Lembra do Hobbit? Tá. O rei dos goblins? É ele, Brunão. Meu papo ainda não chegou naquele tamanho, não. Cavalguem! Cavalguem para a ruína e o fim do mundo! Marche! Puta que pariu! É bom quando o Bruno tá sozinho em casa, né? Isso. E deixa eu falar pra vocês, é o pior discurso motivacional que eu já vi na minha vida. É mesmo. Puta que pariu. Mas empolga. Eu não acho, velho. Eu acho massa pra caralho, velho. Interneticos, hoje nós vamos fechar a trilogia maravilhosa, cara, que é o meu filme favorito de todos os tempos da minha vida, desde que eu nasci. Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Uma obra-prima do cinema mundial, que é essa série, né? Que série de filmes, velho. Ressuscitou o interesse de Hollywood por épicos, ressuscitou o interesse do mundo por filmes capa-espada, por filmes Sorcerers and Sandals, e aqueles termos bicha que todo mundo gosta de falar. Filme bom pra caralho, e a gente hoje vai destrinchar a melhor destrinchação e coisas... Eu tô até babando, pra vocês terem uma ideia. Até babei, me cuspi toda aqui. É a coisa, a melhor bilogação de tudo. Sabe outra coisa que influenciou? O quê? A viadagem virou Brokeback Mountain também, rolou um... Com certeza. É isso, internet, se vocês querem escutar o melhor programa sobre Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, que essa internet já produziu. Vocês vão escutar o Jurassic Cast agora. Vamos lá, Miotti. Cavalgue. Quer dizer, né? Acenda os faróis. Caralho! Só piora, velho. É, esse só filme piora, é cheio de frase solta. Eu, hein? Caralho! Cavalgue, não. Acenda os faróis. Cavalgue não pode. É, acenda os faróis. Ih, caralho. Queima o anel, Miotti. Queima o anel, Miotti. Pra eu cavalgar, primeiro tem que acender os faróis. E os dois juntos vão queimar o anel. Beleza, vai lá. Postman. É isso aí, internet. O último programa do ano de 2014 do Jurassic Cast. Que aninho lazarento, bicho. Não foi bom porque eu viajei, né? Fui pra lugares que eu nunca fui. Mas foi um aninho, olha, lazarento. Foi mesmo. Mas todo mundo já sabia que ia ser assim, né? E com essa maldita dessa Copa do Mundo. Eleições. E daqui a pouco tem a bosta das Olimpíadas. É, tamo aí. Só queria agradecer, não a vocês, nem aos ouvintes, mas ao Papai do Céu que me deu um presente. Enquanto está sendo publicado esse programa, se tudo correu bem, se tudo está certo, Isabela já nasceu. E é isso, cara, o mundo que tem pra ela é esse, e foi o que deu pra sobrar. E chora, menino, vambora. Que seja bem-vinda, e é, né, e é porque é mesmo. Quero agradecer também aos nossos parceiros aí que nos ajudaram nas edições esse ano, porque tivemos problemas aí pra editar algumas coisas. Final de ano é complicado pra todos nós, né? Sim, verdade. Teve o Dinho que tá editando, né, agora alguns programas pra gente. Tem o Xaxá, além de participar dos Vale a Penas também, edita o Divanto Calaveira. Contínuo. Tem o Rubão que tá editando os vídeos, né, apesar de que deu uma sumida agora, não sei o que que houve. O cara desapareceu, porra. Eu sei o que aconteceu. Ele viajou com a Sara. Viajou, né? Tá trepando até o... Talo. Rubão vai voltar igual aqueles refugiados de Uganda, velho. Isso, velho. Magrinho, seco. Grandão, sabe? Seco, com a barriga grandona, velho. O Rubão, ele vai voltar num estado tão miserável, internet, que se duvidar, a Angelina Jolie vai adotar ele, velho. Acessem aí, youtube.com/vidadegordo, né? A Vida de Gordo. Já participei lá também, o Brunão tá pra participar. Ele não vai me chamar, cara, que ele sabe que eu vou zoar ele pra caralho. Ele não vai chamar, assim como alguém também não vai chamar a gente pra uma certa festa. Não chamou, né? Não chamou. Eu quero avisar pra esse alguém, que se alguém está ouvindo, eu sei que está ouvindo, porque ela vai ouvir. Ela. Quero saber que vai ter troco. Aí, pra não ficar mal, manda o tosco do Miote virar e falar assim, ó, mandou vocês ir lá, viu? Vai ficar guardado a próxima vez que a senhorita precisar de carona pra ir pra uma certa empresa de TV a cabo. Assim como o Forrest Gump, não tem mais nada a declarar sobre isso. Mas eu queria agradecer aos nossos queridos ouvintes pelo ano de 2014. Vocês ajudaram bastante. Por quem comentou, por quem não comentou, por quem segue a gente no Twitter, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Pra quem manda e-mail, principalmente. Galera que tá aí o tempo todo apoiando. A galera nova que chegou esse ano, que conheceu a gente, seja pelas nossas participações em outros programas, seja por conta de Facebook, ou enfim, por conta do YouTube, até descobriu a gente no YouTube e veio pro Jurassic Cast. Queria agradecer a vocês demais por esse ano 2014. Queria desejar pra vocês boas festas, um bom ano novo, que 2015 seja muito melhor pra todo mundo. A gente sabe que vai ser um ano difícil aí, economicamente falando, vai ter arroxo, vai ter um monte de coisa, mas nós estaremos aqui com toda a nossa boa vontade, com toda a nossa diversão, pra entretê-los, pra que vocês não sofram tanto. Instant. 2015, olha só, Calaveira, se prepare, porque 2015 é o ano. Vamos aproveitar agora que ela não tá mais na televisão, ela perdeu os poderes, acabou o pacto com o Capiroto, com o Pouca Sombra, com o Mochila de Criança, e nós vamos fazer um Jurassic Cast especial sobre aquele filme da Maria das Graças Meneghel. Ah, duvido, vocês dois são os dois mais covardes. Nós, esse ano, nós vamos fazer. Tá programado já, rapaz. Já tá marcado. Vocês vão dar pra trás no último momento. Esse ano tá marcado. Duvido. Aquele filme da Maria das Graças Meneghel vai vir pro Jurassic Cast. E a gente quer processo. Que isso? Você vai pagar, né? Vai ser nível de processo. Você vai pagar, né? Aquele apartamento já foi vendido, que eu sei. Você vai pagar, né? Não conte comigo, meu querido. Porque aqui em casa a gente tá matando cachorro a psil. E quem conhecer ela, manda pra ela escutar. Que isso? Tô falando sério, é pra escutar mesmo. Vocês dois tão malucos. Queremos um processo. É isso. Em 2015 também temos um programa sobre embalagens de mocotó. Parece que vocês gostam, né, internet, desses cocô, né? Eu vou falar a verdade pra vocês, eu tô muito magoado com a internet. A gente se mata pra fazer uma pauta bacana, curiosa, aí nego vai aplaude quando a gente faz uma coisa desse tipo, assim, entendeu? Vamos falar hoje sobre embalagem de geleia de mocotó. Aí nego aplaude, fica louco. Jurassic, você é o melhor. Uau, Jurassic Cash morreu, morro junto. Cara, só assim, quero só comentário assim. First. Nunca levei um first no Jurassic Cash. Nossos ouvintes não são dessa aí não, cara. Nossos ouvintes são de garbo e elegância. Não, mas os de garbo e elegância não estão fazendo tirar o pé do lixo, bicho. Então eu quero os first. Então, na verdade, o que, que a galera pode ajudar? A gente quer saber se vocês estariam dispostos a ajudarem a gente com o Patreon. Mas a gente quer saber se vai valer a pena. Se a gente vai entrar no Patreon, vai ter 5 caras pagando $1 cada um, não vai adiantar de nada, entendeu? Nós vamos ter 5 patrões enchendo o saco porque deram $1. Então, a gente precisa que vocês que estão ouvindo e que teriam vontade de pagar pelo menos $1, cara, sei lá, não sei nem se é $1, mas um crédito republicano pra ouvir Jurassic Cast, pra ajudar a manter o saco, pra ser nossos patrões, pra terem o direito de cobrar alguma coisa, deixa um comentário aí se estaria disposto a fazer isso. No final desse programa, lá nos extras mesmo, no final de tudo, eu vou colocar uma gravação inédita de um grande amigo nosso que já se foi. Eu tava com um projeto com ele pra fazer um Silmarillion narrado. Ele só fez o primeiro capítulo do livro e me mandou. Eu vou botar assim, só uma música de fundo mesmo e deixar ele narrando. Vocês vão escutar aí a última gravação do Lucas Amura. Presente de Natal aí, de Ano Novo pra todo mundo, pra relembrar nosso querido amigo Lucas aí. É isso aí, internet. Feliz 2015. Que 2015 seja menos merda que 2014. Dólar tá lá na puta que pariu. Cara, eu tô tão pessimista pro ano que vem. Mas é, esperança é a única que morre. Já dizia... É a única ceia, que morre. Lá, né? Pois é. O que, que tem pro ano que vem? Tem filme legal, não tem? Tem, muito filme. Vamos estar aqui. Warcraft ano que vem? 2016. Ai, fodeu. Ai, que merda que vai ser 2015, velho. Vambora, 2015. Vamos lá então, o segredo de Brokeback Mountain. Não, vai tomar no cu, Bruno. Não, pô, não é esse não, filme de não, hoje? Não, nunca será. Nunca mas é será. Quase, chega perto. Você tá falando por quê? Por causa da relação homoafetiva? Tem montanha, mountain, e tem queimação de anel, pô. É o mesmo filme, velho. É. Miotti, por favor, com a honra dos altos senhores de Gondor, vai, fala. The Return of the King. Não, e o início? É tudo. Ah, The Lord of the Rings, The Return of the King. E o entre parênteses? Original título. Hoje eu tava conversando com um amigo meu no Skype, e ele tava falando assim, Miotti faz aquilo de propósito, faz. Ele fala daquele jeito mesmo, falei, inclusive português. Português do caralho, porra. Miotti, quando tem que falar crase, né? Ele fala assim, acento errado, horas. É, isso mesmo. É, velho. É. Três, cara, que esta série magnífica acabou e deixou os nossos coraçõezinhos apertados e morrendo de saudade. Há 11 anos, vamos fazer 11 anos agora, porque o filme estreou dia 25 de dezembro, na tenra época em que os filmes estreavam no dia de Natal. Cara, eu achava isso tão foda, velho. A série do Senhor dos Anéis, primeiro, segundo e terceiro, e o Hobbit tem uma participação especial na minha vida. O Senhor dos Anéis foi o primeiro filme que eu conheci com a minha namorada, que hoje é quem? Minha digníssima. Olha aí. Exatamente. Vocês foram assistir juntinhos no cinema? Fomos, fomos. Então, um caso muito curioso, porque na época ela tava em TPM. A gente foi no Taguatinga Shopping, aí ela virou e falou assim, não, eu paguei o cinema. E ela, como uma mulher moderna, falou, não, se você pagou o cinema, então paga a comida. Eu falei, não precisa. Ela, não, mas eu quero. Eu falei, não precisa. Ela, escolhe logo. Aí eu, caralho. Me me chama muita atenção o fato de um diretor de filme trash do nada conseguir encabeçar um projeto multimilionário igual a esse, conseguir convencer a New Line, e a Weta, que é a produtora dele, conseguiu desenvolver um software que foi possível fazer O Senhor dos Anéis. Na verdade, eu acho que ele foi um grande vendedor, né? Ele vendeu a parada, ele vendeu o pacote completo. Ó, você tem o diretor aqui, que vai ser eu, o projeto é esse, o roteiro é esse, os atores são esses que eu quero, e quem vai fazer os efeitos especiais, não sei o que, é essa galera aqui, que é a minha empresa. Ele é igual ao George Lucas. Isso, é, exatamente. Provavelmente, é porque a gente não sabe das negociações, mas ele deve ter aberto mão de ganhar dinheiro em cima do valor, botou só, ah não, só ganho se fizer bilheteria, provavelmente alguma coisa dessa. Tenho quase certeza de que deve ter rolado um negócio desse, porque realmente é uma coisa assim, muito esquisita, um cara praticamente desconhecido, com poucos filmes no currículo, ter conseguido convencer um estúdio a bancar uma empreitada tão grande dessa como O Senhor dos Anéis. Lembrando que filmar os três filmes juntos é mais barato do que filmar três filmes. É, a produção total dos filmes levou 2 anos. É mais barato você filmar tudo de uma vez, como ele fez. Vou filmar o primeiro, aí terminou. Ok, vou filmar o segundo, aí terminou. Vou filmar o terceiro, terminou. É mais caro fazer cada um individualmente, porque tem a locação do aluguel, do equipamento, não sei o que, transporte e tal, logística de buffet, de não sei o que tudo isso tá incluso. Se você for filmar os três juntos, você paga tudo pra um período só, entendeu? Porra, vão ser 2 anos filmando. Então é tanto. É no varejo, né? Exato, exato. É, você não varejo... paga com transporte também. Isso, exato. Antes do Senhor dos Anéis propriamente dito, Hollywood e o mundo tinha esquecido esse gênero de filme. Esse gênero de filme, ele estava morto e enterrado. Por quê? Porque ele é extremamente dispendioso. Pra vocês terem uma ideia, um filme muito conhecido também, chamado Cleópatra, quase faliu a Fox. Porque tamanho o orçamento do filme. Esses orçamentos para filmes épicos, que é O Senhor dos Anéis, Gladiador, Troia, esses filmes assim, demanda de muito figurino, é uma produção massiva, escrota, muita locação, é tudo muito superlativo. Então assim, Hollywood havia abandonado esse gênero de cinema. É um fenômeno muito estranho, muito bizarro, assim, muito singular. Um cara vindo do nada conseguir vender essa ideia para um estúdio. A New Line é um estúdio grande, mas, enfim, é uma produtora grande, mas nunca foi, assim, a das maiores, né, Brunão? É, pra ficar grande mesmo, ela se juntou com a Warner Brothers, né? Inclusive, ela se juntou com a Warner Brothers em 2008 por conta daquela porcaria daquele filme A Bússola de Ouro. Na Bússola de Ouro, a New Line gastou 180 milhões de dólares, só que nos Estados Unidos só fez 70 milhões. E ela acabou se juntando com a Warner Bros. Warner Bros. Hoje acho que é dona da New Line. E é por isso que a qualidade dos Blu-rays do Senhor dos Anéis no Brasil são tão ridículas. É, porque mais a edição estendida é boa, né? É, mas quanto tempo levou pra chegar aqui? Você esqueceu que a versão estendida lá nos Estados Unidos existe desde 2005? É, porque só chegou em Blu-ray. DVD não chegou, só chegou Blu-ray. Foi uma decisão da Warner brasileira não anunciar, não vender os discos aqui. A birra que eu tenho com a Warner não é pouca, não. Os piores Blu-rays são sempre da Warner. Do home video é sempre da Warner. É a Warner, como diz o nosso querido amigo JC, lá do blog do JC, a Warner. Pois é, não é a Warner, é a Warner. É ridículo, é patético. O cara vai, porra, vindo do nada, consegue montar um software de edição de imagem que ninguém nunca tinha feito, porque o que é? Qual é a tecnologia do Senhor dos Anéis? Todo mundo falou de Avatar, que foi aquela viadagem. Ah, Avatar, a tecnologia. Avatar não tem tecnologia pra gente, que é espectador, não tem tecnologia nenhuma. Não serve pra porra nenhuma, Avatar. A diferença é pra quem vai produzir o filme. Do Senhor dos Anéis, ele inventou um software de edição de imagem que significava o quê? Como é que era antigamente? Você tinha muitos elementos na tela, e o computador, ele só conseguia animar por quadrantes. Então você tinha, assim, vários quadrantes e você tinha vários quadrantezinhos se mexendo da mesma forma. Imagina um tabuleiro de xadrez. Cada quadradinho daquele é um grupo de soldados. Cada quadradinho daqueles soldados iriam se movimentar de uma forma. E eles iriam bagunçar aquilo e dar a impressão de ser uma coisa massiva. A tecnologia da Weta, ela desenvolveu que todas as unidades iriam se mexer randomicamente. Por isso que no Senhor dos Anéis, você tem a impressão que os exércitos estão vivos. Se você reparar, todos eles estão cada um fazendo um movimento. E isso foi desenvolvido pela Weta Filmes, que depois foi empregado em videogame e tal. Então assim, concordo com o Brunão. O Peter Jackson, de ser um diretor, ele é um puta do empreendedor. Isso é fato. eu acho que ultimamente ele meio que perdeu a mão. Quando era mais jovem, e hoje ele já tá velhaco, alguns anos atrás ele era mais empreendedor ainda, sacou? Hoje ele já tá meio... Ah, vou ver qual é, sacou? Porque eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, você vai ver os filmes que ele lançou depois do Senhor dos Anéis. É um cocô atrás do outro. Ele lançou o King Kong. Nossa, foi uma bosta. Aí ele lançou um filme chamado Olhar do Paraíso. Alguém assistiu essa porra? É um filme muito bonito, assim, é um filme muito tocante, muito sensível. Isso vindo de um diretor de filmes trash, né? Mas é um filme muito sensível. O problema do Olhar do Paraíso é o mesmo problema que cai todos os filmes que falam sobre imortalidade do espírito em Hollywood. Eles tentam fugir da questão de religiosidade e aí transforma a coisa numa metáfora absurda. Tem umas metáforas que nem eu consigo entender. Eu que eu digo porque eu sou espírita. Então assim, caralho, o que ele quis dizer com isso? Então o filme se perde, mas é um filme muito bonito. Mas é um filme ruim. E aí depois disso ele teve que fazer o quê? Voltar pra Terra-média. Porque o Del Toro deu pra trás. E ele se envolveu até com As Aventuras de Tintim, né? O filme que o Spielberg dirigiu. Ele e o Spielberg se juntaram. O de 2011 quem dirigiu foi o Spielberg e ele produziu. E o de 2016 ele vai dirigir e o Spielberg vai produzir. E agora tá lançando aí nos cinemas O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos. Mas eu sei que com certeza não vai chegar perto do Retorno do Rei. E isso é fato, cara. Porque uma coisa, uma palavra que define o Retorno do Rei é épico. Acender uma fogueira nunca foi tão foda na vida. Vamos acender uma fogueira. Caralho, que cena. Velho, é uma das melhores cenas do filme pra mim. É acendendo uma fogueira. Gente, é ridículo isso. Pra mim, a melhor cena é aquela ali. Retorno do Rei, a última parte da trilogia do Anel, baseada aí no livro do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, escrito pelo nosso querido J.R.R. Tolkien. A gente já falou aqui várias coisas. A gente já tem dois programas, um sobre cada um dos filmes, um sobre a Sociedade do Anel, outro sobre As Duas Torres, e hoje a gente vai falar aqui do Retorno do Rei. Lembrando, só aqui, eu acho que já vale a gente entrar com isso, antes de começar a falar das cenas e não sei o que e tal, Oscar. Chupa! Pera aí, tem tempo. Fazia tempo. Tem tempo, cara, tem mais de ano que eu não invoco os poderes de Gary Oldman. Chupa! Everyone! Caralho! Haters, filhos da puta! Chupa todos vocês. Ganhou 11 Oscars essa porra. 11! 11 Oscar, cara. Ben-Hur, Titanic e ele são os recordistas. Só que a diferença do Retorno do Rei pros outros dois é que ele ganhou todos que concorreu. Você sabe que tem uma modinha que é tipo massacrar seus anéis na internet, né? Ah, é? É, tem uma modinha dos haters que não gosta porque não mostrou que o Glorfindel tem a trança do lado esquerdo. Lixo, hashtag Senhor dos Anéis não presta. Tô cansado desse povo da internet. Vamos lembrar do Oscar 2004, eu acho que vale a pena, eu tenho a lista aqui. Melhor filme, o vencedor foi O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Estavam indicados, além dele, Sobre Meninos e Lobos, Seabiscuit, Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo, e tem... um que o Calaveira vai amar saber que ele perdeu o Oscar aqui. Esse eu gosto. Eu também adoro. Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Me admira se cocô está correndo a melhor filme. Mas esse filme é bom, esse filme é bom. Esse filme é muito bom, cara. Esse é aquela bosta da... com aquela peituda gostosa, É, o Bill Murray e a Scarlett. É, esse filme é muito chato, velho. O filme também ganhou Melhor Direção, Peter Jackson. Nesse ano estavam concorrendo Peter Weir, pelo Mestre dos Mares, Sofia Coppola por Encontros e Desencontros, Clint Eastwood por Sobre Meninos e Lobos, e, pasme, Fernando Meirelles por Cidade de Deus. Melhor ator ganhou Sean Penn, não tinha ninguém concorrendo do Senhor dos Anéis. Nem ter como, né? Que foi uma sacanagem, não. Ah, quem okay, então? O Sean Austin mandou muito bem nesse filme. Também acho. Não sei. Mandou muito bem. Não sei. É, não, pra ganhar não. Pra ganhar de repente não. Mas pra concorrer. Eu acho que ele podia estar como ator coadjuvante. Eu não vejo por que não. Pelo menos indicado, eu acho que ele podia estar lá. Acho que ele podia ter levado uma indicação, porque aquele discurso dele no final lá, quando o Frodo já entrega os pontos lá na porta da Montanha da Perdição, que ele dá aquele discurso lá, eu não posso levar o anel, mas eu vou levar você, caralho, aquilo ali é do caralho aquela cena. É foda, é maneiro. Cena foda pra caralho. Melhor roteiro adaptado, Senhor dos Anéis. Ah, isso tinha que ganhar mesmo, viu? Melhor figurino, também tinha que ganhar. Melhor maquiagem. Também, por favor. Melhor montagem, que eu acho que é a base desse filme, é a montagem. Esse filme é muito bem montado. montado é o que consegue carregar a gente até o final, cara. Efeitos visuais... Não, era da Sofia Coppola que devia ter ganhado. Mas o Piratas do Caribe foi muito bom. Isso, a Maldição do Pérola Negra. Maravilhoso, Piratas do Caribe é maravilhoso, eu gosto pra caralho. É, meu irmão, Gondor sendo atacada, pelo amor de Deus, Minas Tirith sendo atacada, um exército daquele tamanho, não tem pra ninguém, cara. Outra coisa que não podia deixar de estar aí, melhor som, que é absurdo o som desse filme. Melhor trilha sonora, puta que me pariu! Howard Shore, o único trilha sonora de sua carreira que preste. Melhor canção original com Into the West, que é uma música bonita, eu gosto, acho legal. Melhor direção de arte. Perfeita direção de arte desse filme. Tá toda a lista aí, são 11 Oscars, tava concorrendo a 11 e ganhou os 11, velho. Cara, eu lembro no Oscar desse ano que teve uma mulher, que eu não lembro quem, na hora que ela recebeu o Oscar, ela virou e falou assim: eu quero agradecer aos meus pais por me apoiarem, meu marido por me apoiar, quero dedicar aos meus filhos, também quero agradecer por O Senhor dos Anéis e O Retorno do Rei não estar participando deste... não estar concorrendo a este Oscar. Eu não sei quem disse, eu não sei quem... Mas ela disse e eu morri de rir, velho. Pra mim é o melhor filme da trilogia do Senhor dos Anéis. Não tem comparação. Eu gosto muito da Sociedade do Anel. Gosto também. Gosto do Duas Torres. Acho um filme bom. Não é o melhor. Não chega perto da Sociedade do Rei. Agora, O Retorno do Rei é o que fecha, cara. Ele é o, sabe assim, o ápice. O próprio Peter Jackson falou: obrigado, Tolkien, por ter escrito uma história que ia em progressão e, assim, quando chegava no final era lá em cima, sacou? Era o topo. Era o mais empolgante. Porque... senão não ia conseguir contar essa história dessa maneira. Apesar de que ele fez um monte de mudança também aí na história e tal. Adaptações, né? Nós não vamos aqui ficar fazendo comparações minuciosas entre o livro e o filme, até porque eu li o livro há 10 anos atrás e muita coisa eu não lembro. Gente, é adaptação. Tem que funcionar na tela. Se você quer ler o livro, vai ler o livro. Você que é fã da obra do Senhor dos Anéis, mas tem birra com esses filmes. Ah, porque não tem o Tom Bombadil. Ah, porque o dragão, ele fala. Ah, porque o... Gente, é como o Brunão disse, é uma adaptação. Abra sua mente, deixa de ser xiita. Você tá deixando de aproveitar uma coisa legal, uma coisa bacana, que você pode mostrar pra sua esposa, pro seu marido, pros seus filhos, enfim, pra quem você gosta, porque é um filme família, cara. Tudo bem que tem degolagens e tal, tem cabeças voando, mas ainda assim é um filme família, é um filme que fala sobre honra, fala sobre amizade, fala sobre amor incondicional, fala sobre lealdade. Temas hoje que estão praticamente esquecidos pela sociedade mundial. Hoje a gente, o que mais se vê é nego querendo passar a perna um no outro. E é um filme que traz à tona e traz de volta todos esses temas que são tão bacanas a respeito desse tipo de assunto, desse tipo de filme, que é o RPG, né? Que é o filme, o RPG que eu digo assim, porque é um filme de RPG, por assim dizer, né? Parece um grande RPG, O Senhor dos Anéis. Mas assim, sabe? Essa coisa de filmes de fantasia, é muito legal essa coisa. Abra sua mente, sabe? Não fique perdendo seu tempo em fórum, em Valinor, lá no fórum de Valinor, discutindo por quê, se o Balrog tinha asa ou não, e por isso o hashtag Senhor dos Anéis é um lixo. Caralho, o Balrog ficou incrível. Tem outras cenas do Retorno do Rei que nem existem no livro, mas ficaram incríveis. Então, enfim, abra sua mente, entendeu? Relaxa e voa, vai embora. Uma coisinha aqui que eu acho, vocês falaram que eu prefiro esse filme, né? Eu prefiro ainda o primeiro. O primeiro e o segundo, com a versão estendida, eu acho que melhorou muito. O terceiro, eu acho que tinha cena ali que não precisava. Eu acho que ficou cansativo. Sem as cenas estendidas, eu acho que já era um filme muito bom. O maior inimigo do Senhor dos Anéis, sabe qual é, velho? A venda de Blu-rays e DVDs. Pois é. Por isso que o filme de edição foi tão picotado na versão do cinema, né, Bruno? É verdade. Porque ele queria vender Blu-ray, né, velho? Ele queria vender DVD. A história tem uma legião imensa de seguidores, de fãs. O Senhor dos Anéis é utilizado como livro de alfabetização dos Estados Unidos. Não, e tem um outro fator que é o seguinte, cara. Os cinemas americanos, principalmente os estúdios norte-americanos, eles têm muito receio de colocar filmes muito longos em cartaz, entendeu? Porque muita gente não gosta de assistir e aí eles têm medo. Então, eles acabavam pedindo pra ele: olha, pode fazer seu filme de 2 horas e meia, mas tenta não fazer 3 horas, entendeu? E aí, às vezes, ele, pô, deixava muita coisa importante de fora, como acabou fazendo no Duas Torres, que o Duas Torres eu acho que é o filme mais prejudicado por conta disso. Ele é mesmo. Né? Você vê a versão estendida do Duas Torres, cara, é outro filme. A gente já falou disso aqui, cara. É absurdo como ele melhora na versão estendida. E o Retorno do Rei, é assim, o filme, ele, quando foi pro cinema, eu achava ele já impecável. E hoje, assistindo a versão estendida, o problema é que eu sou suspeito pra falar, porque eu já assisti a versão estendida tantas vezes que eu não me lembro mais como ele era sem ser a versão estendida, sacou? Eu lembro porque hoje que eu assisti a primeira versão estendida, não tinha assistido ainda, só tinha assistido um e dois. É, são detalhes, Brunão. São detalhes, né? Pois é. Pois é, mas tem uns que não precisava ter colocado, sabe? Eu acho isso. A gente entendeu. Tem cena, inclusive, do Retorno do Rei estendido, que, na minha opinião, são cenas até fodas, bacanas e tal, que bom que elas estão, mas, tipo, se você tirar elas, não faz diferença nenhuma. Como, por exemplo, eles carregando aquela massa gigante para arrebentar as portas da Minas Tirith. Aquilo é feito pro fã do livro. É, porque no livro tem essa cena. A cena do Faramir com a loira lá, pra quê? Sabe? Ficou uma coisa meio... Não tinha necessidade daquela cena. Com você. No final do filme, você já viu que eles vão ficar juntos, não precisa ficar explicando que eles vão... Quem é leitor do livro que sabia que eles iam ficar juntos. Não, no final do filme, você percebe sim. No final do filme, normal. É, porra mesmo, tá um do lado do outro batendo palma, o que que tem ali? Do lado do outro batendo palma e olhando pro outro com aquela cara lá. Aquilo ali já sabe que os dois estão juntos. Eu percebi na época. Não, mas aquela mulher também tava atirando pra tudo que é lado, né? Aquela mulher dos cavalos lá. Ela tava na fliceta do caralho. Por isso que ela degolou todo mundo. Ela, eu quero dar! E bateu em orc e derrubou o elefante. Velho, a mulher, ela é Alegria dos Cavalos, cara. O nome dela quer dizer Alegria dos Cavalos. A mulher tá larga, bicho. Ela precisa... Ela precisa de um Aragorn, velho. O Aragorn, quando vira e fala assim, eu não posso dar o que você quer, é porque ele está falando o quê? O bem, é grosso, mas não é assim. Mas não é grande, entendeu? Aí ela chamou o Faramir, que, sei lá, deu um jeito, né? Enfiou fist fuck na mulher, sei lá o que foi que ele fez. Enfiou o calcanhar, né? Tem cenas, inclusive, que são da versão estendida. Hoje, assistindo a versão estendida, eu acho que ficou faltando na versão do cinema. Por exemplo, aquele orc escrotinho, aquele tortinho, sabe? Aquele... O Slot, né? O Slot. Pois é, o Slot, isso. Que não tem sentido pra que ele tá daquele jeito, né? É um orc que já viu várias batalhas e o bicho chegou lá em cima e hoje ele é tortinho, teve um derrame, sei lá. Ele começa, ele é todo mauzão, cospe no chão, não sei o quê. E na versão original, ele fica sem final. Você não sabe se ele morreu, como que ele morreu. Fica parecendo assim, na hora que chegam os Cavaleiros de Rohan e morte atropela todo mundo e você fala, ah, o cara rodou nessa daí. Na versão estendida, já não. Aparece ele sendo massacrado pelo Aragorn e pelo Gimli. Que é maneiro pra caralho. Ele é picotado pelos dois, né? Exatamente. O Aragorn também veio mesmo, igual o bonde dos loucão, né? Ele veio com a espada. Mata todo mundo! E outra cena que eu acho que é muito foda, que não tem no original, é quando o Rei dos Nazgûl chega de gaviota lá, daquele passarinho... Passaralho. Passaralho crescido lá, e pula e tá lá na frente do Gandalf e quebra o cajado do Gandalf, velho. Eu não gosto daquela cena. Eu acho maneira. Aquilo ali, inclusive, vai contra o personagem, vai contra toda a história. O Gandalf, até então, ele era a autoridade mais poderosa ali naquela guerra. Sim, eu concordo. E no livro é muito legal. Tem aquela mesma coisa. Ah, eles têm um mago branco. Aí ele vira e fala assim, ah, eu vou subjugá-lo. Aí ele entra. Qual é a função do Rei dos Nazgûl? Ele vai e dá uma espadada na porta e a porta, tipo, pá, explode. Só que o Gandalf chega pra ele e fala assim, meu irmão, raite embora, desgraça. E o Gandalf foi e expulsa ele de lá. Cara, ele era um mago branco, ele tava na sua potencialidade. Entendo tudo isso, acho muito válido, mas como narrativa, o Gandalf, ele precisa ter um antagonista à altura dele, sacou? Pois é, mas aí o Gandalf ficou parecendo um velhinho indefeso, porque ele chega, explode a porra toda. Você viu o cara de cagaço com o Gandalf? Ai, meu Deus. Sim, mas é porque aquela porra daquele bicho lá, ele tem medo no grito, cara. Isso é coisa do RPG total, cara. É o Fear. Que aquele bicho dá o Fear, é exato. E aí, porra, o Merry se mija todo, velho. Ele escorrega no mijo, velho. Causa Fear, né, velho? Pois é, ele entra em pânico, sacou? Pra mim, aquela cena, ela é muito legal, porque Gandalf ia rodar ali, velho. Assim, foda-se se ele é fortão. O outro cara também é, entendeu? E na hora do vamos ver, bicho... Aquela ali ficou mal nada a ver, cara. Me desculpe, de verdade. Mas ficou nada a ver. O Gandalf, quando foi ressuscitado pelos deuses deles lá, ele foi mandado praticamente forte na forma, tipo, ultimate power dele, entendeu? Mas você tem que entender que é adaptação, cara. Tudo bem, eu entendo a questão. Ele precisava ali criar um antagonista à altura. Você precisava ter medo, você falar, cara, se esse bicho derruba o Gandalf, fudeu, cara. É, pois é, e apanha depois pra Fliceta, e aí, como é que faz? Não, mas aí que tá, o bicho chega pra enfrentar ela e fala assim, nenhum homem pode me vencer. Ela fala, eu não sou homem! E frop, entendeu? Ou seja, se fosse uma mulher, podia matar. É, isso aí também não fez muito sentido, não. Matou porque é mulher, matou porque era tipo caô, porque se eu virar pra todo mundo e falar só, assim, nenhum homem pode me matar, nego vai começar a gritar, né? Aí quando me mata, caralho! Vocês viram? Mataram o Calaveira. É. O cara que matou o Calaveira deve ser um bicho muito foda, entendeu? É aquela coisa de você ficar vendendo uma mentira, você torna uma verdade. Isso aí nem o próprio Tolkien explicou essa merda direito. A questão é o seguinte, é uma coisa que é válido falar. O Senhor dos Anéis, ele foi finalizado em 1945. A história, ela acabou quando acabou a Segunda Guerra Mundial. E você vê muita referência da Segunda Guerra Mundial, da própria história, como, por exemplo, uma coisa que não teve e foi sabiamente não colocada pelo Peter Jackson, senão seria um puta do anticlímax, que era o expurgo do condado. Não ia caber no filme do Senhor dos Anéis. Adaptou bem aí. Muito bem. São curiosidades que a gente tá falando, internet, mas que não desmerece a obra, em hipótese nenhuma, né? Inclusive, assim, uma curiosidade que todo mundo já sabe, todo mundo que se interessa por Senhor dos Anéis, pelo menos, sabe, é que o Peter Jackson, ele e a Fran Walsh e a Philippa Boyens, que são os roteiristas do filme, pegaram a história do Duas Torres e do Retorno do Rei e mesclaram, porque uma parte que acontece no Duas Torres, principalmente com o Frodo e o Sam, a parte da Laracna, por exemplo, ela tá toda no Duas Torres. E o Peter Jackson achou mais interessante jogar isso para o Retorno do Rei. Exatamente porque esses fatos estavam acontecendo enquanto estava rolando o cerco ali a Gondor. Então ele tinha que situar no mesmo tempo. E aí muita gente reclamou e tudo, falou, poxa, mas esse era o final do livro e tal, e você joga pro outro filme. Tanto que o próprio Duas Torres sofre um pouco com isso, o filme, porque ele meio que não tem um final, né? Eu me lembro de estar assistindo o Duas Torres no cinema e nego sai puto. Porra! Como assim acaba desse jeito, caralho? Eu vi falar isso na Sociedade do Anel. Mas aí era desinformação, eu acho. O Duas Torres, ele sofre um pouco com o final, que é bem anticlímax mesmo, assim, né? Tipo, rola aquela guerrinha lá em Osgiliath, o Faramir libera os dois vão embora, encontra o Gollum, e aí o Gollum fala, ah, me sigam, me sigam. E aí fica aquele negócio de, ah, vou pegar ele, vou levar pra ela, não sei o quê. E, fim, acabou, se vira. Ao contrário do livro, que tem a parte lá da Laracna, que é toda mais interessante, né? A parte da Laracna no segundo filme não daria pra botar, não. Porque compõe o clímax do terceiro filme, porque senão, imagina, você ficar uma hora só de exército. Só corrigindo, O Senhor dos Anéis foi publicado pela primeira vez em 55, não em 45, como eu havia dito. Será se O Senhor dos Anéis, a saga toda, não deu foi uma sorte ter sido lançado primeiro do que os outros que estão por aí? Digamos assim, se fosse a Crônica de Nárnia primeiro que ele. Porque todo mundo fala que hoje, tudo que é lançado aí é cópia do Senhor dos Anéis. E se ele tivesse vindo depois da Crônica de Nárnia, por exemplo, não seria uma cópia da Crônica de Nárnia? Não tô falando se o filme presta ou não. Não, porque a Crônica de Nárnia é uma coisa completamente diferente. Não, sei, mas tô falando assim, é uma coisa fantasia. É um filme fantasia, essas coisas sim. Até porque os elementos do Senhor dos Anéis você não tem na Crônicas do Narnia. Não, o que eu entendi da pergunta do Miotti é o seguinte: será que se tivesse sido lançado as Crônicas de Narnia no cinema antes de ter sido lançado O Senhor dos Anéis, será que O Senhor dos Anéis teria sido lançado? Porque as Crônicas de Narnia é um filme que não fez tanto sucesso. É um filme menor. E aí ele viria como o representante da fantasia no cinema. E aí você ia, e aí você via aquela merda e você falava, porra, que merda. E aí ia flopar, como flopou, não fez tanto dinheiro assim. Nego ia falar, não, cancela aí Senhor dos Anéis, porque o povo não tá interessado em fantasia. Como aconteceu ao contrário, veio primeiro Senhor dos Anéis, todo mundo falou, caralho, que foda, levou lá em cima, e aí veio só merda depois. Isso. Eu concordo, eu acho que de repente, eu acho que isso poderia acontecer sim. Mas isso aconteceria porque essas obras todas são muito inferiores ao Senhor dos Anéis. O fim do segundo filme, Gondor tá prestes a ser atacada, iminentemente a ser atacada, e o pessoal lá teve uma vitória em Helm's Deep, né? O pessoal de Rohan. É, os Rohirrim, ou os Rohan, eles ganharam aquelas terras, o reino de Rohan, porque eles ajudaram os Ildúzidu, ficou tão agradecido que acabou dando uma parte muito grande do reino de Gondor, e aí eles fundaram o reino de Rohan. Então Rohan não é vassalo de Gondor. Rohan é um reino, Gondor é outro. Só que por tradição eles têm de se ajudar. Exatamente. E aí o que que acontece? Nas duas torres, Rohan tava sendo atacada, foi todo mundo pro abismo de Helm, e não veio ninguém de Gondor ajudar. E o rei Théoden tá putaço, ele ficou: pô, nego, não veio me ajudar, não sei o quê. Mas ele não pediu ajuda. No segundo filme, o Aragorn vira pra ele e fala assim: peça ajuda. Ele: pra quem? Pra foi, Gondor? É mesmo. Ele: é, pra Gondor. Pois é. É, não vou pedir não, porque ele era orgulhoso pra caralho. Ele era orgulhoso. Ele tava confuso, cara, ele tinha acabado de perder o único herdeiro dele. Serviu de putinha do Grima por anos. Por anos, exatamente. Ele tava confuso, né? Ele tava meio atordoado. Tanto que o próprio Gandalf fala pra ele: junta a tua tropa, vamos até Gondor e a gente ataca. E ele fala: não, eu vou pra Helm's Deep, eu tenho que defender o meu povo. E é isso que acontece no segundo filme. E aí, passado isso, os orcs foram expulsos, né, em Helm's Deep. Um resto foi massacrado pela floresta, né? E aí o filme, versão estendida, inclusive, que é o que a gente tá falando, começa com a chegada deles na torre, né, do Saruman. Acho legal que o Saruman tá lá em cima da torre, né, só olhando. No livro ele tá preso lá, né, porque ninguém consegue invadir Orthanc. Orthanc é uma torre mágica. Pareceu que estava preso mesmo. Sim, como é que ele vai descer, porra? Não, pois é, as árvores mesmo estavam deixando, ele tava tomando conta pra ver se ele não descia, foi o que pareceu, né. Orthanc é uma torre mágica, ela é impenetrável. Ele, tipo, ficou lá e os entes ficaram batendo muito tempo lá e não conseguiram abrir, e ele se trancou lá. Os entes: beleza, a gente não vai entrar, mas daqui ele também não sai. Ele ficou prisioneiro, só que depois ele conseguiu acabar escapando. Como não ia ter expurgo do condado nesse filme, precisava dar um fim pro Saruman. Peter Jackson simplesmente tirou a cena na versão que foi pro cinema. A gente fica sem saber o que acontece com o Saruman. Inclusive, esse negócio de retirar essa cena deu um rebuliço tão grande que o Christopher Lee não foi no premiere do filme. Ele ficou tão puto que ele não foi. Quando falaram pra ele que a sua cena vai ser só no Blu-ray, ele: quê? Porra, mas não, vai ser só no Blu-ray. Ele: então foda-se. Aí não foi na premiere, ficou puto, deu declaração falando que ficou decepcionado com o Peter Jackson. Ah, depois tá aí ganhando dinheiro dele no Hobbit. Vai se lascar. Bom, mas e aí, qual é o fim do Saruman? No filme, ele é apunhalado pelas costas pelo Grima. Numa cena bem legal, inclusive, né? Porque o rei de Rohan tá oferecendo redenção ao Grima. Falou assim: ó, você já foi um homem de Rohan. Esse mago babaca deve ter botado minhoca na tua cabeça e você se vendeu. Vem que a gente vê o que que faz. Aí ele: pô, beleza e tal, vou descer. Aí ele começou a maltratar o Grima, língua de cobra. E foi dar um safanão no Grima. O Grima ficou puto e deu um... cravou uma daga nas costas do Saruman. E o Maiar mais poderoso da Terra-média morre no esgoto igual um merda mendigo. Ele cai empalado, velho. Cai empalado, exatamente. Ele cai lá embaixo, lá de cima da torre, e cai lá embaixo numas estacas que tem assim, e o bicho morre perfurado lá, todo escrotaço, muito, muito louco. E aí a bola cai. A bola não, Miotti. Ah, eu falo bola porque não é uma bola. A bola não, Miotti. Ah, caralho. Mas respeito com o Palantir, bicho. Palantir, meu. Pô, Miotti, o celular da Terra-média, só tinha três. Aquilo lá era mais raro do que Motorola quando lançou no Brasil, você lembra? Porra, é respeito com os palantios, caralho. Tá, esse negócio aí cai, e assim, na versão normal, já aparece lá naquela água toda. E você não entende por que caiu ali, já que o negócio ficava na mão do Saruman, né? Por que que ele tava lá dentro d'água? Por que que ele não tava lá em cima? Quem tá assistindo a versão normal acha que deu uma porra toda aí e essa merda caiu. Caiu, é. Entendeu? Ah, tá aqui, ó, que eu achei e tal, entendeu? É escroto. Foi meio esquisito, mas aí foi bom que a versão estendida ele explicou, né? É a bola de gude do capeta mesmo, né, velho? Cara, não é, porque assim, o Palantir, eles eram pedras místicas. O Sauron pegou uma, a outra ficou com o Saruman e a terceira ficou com o regente de Gondor. Só que no filme não mostra. Ah, tá. Quando ele fala assim: você acha que as torres de Gondor estão cegas? Você acha que eu não sei, não sei o quê. Você acha que eu não sei? É porque ele tinha um Palantir. Quando o regente de Gondor morre, ele morre queimado. E ele morre agarrado com o Palantir. E depois daquele dia, o Palantir que morreu com ele, ninguém nunca mais conseguiu ver nada através dele. Quem tentava ver alguma coisa pra aquele Palantir, a única coisa que viu eram duas mãos pegando fogo. O Palantir, ele serve pra você enxergar alguma coisa, né? Só que ele sempre faz quem está olhando se enganar. O Pippin pega o Palantir e fica fascinado com aquele negócio, vai lá e olha. E aí, quem vê ele? O Sauron. O Sauron vê ele e acha que é o Frodo. Não, não. Ele vê e pergunta quem é. O Sauron não sabia que um hobbit tava com um anel. Ele fala assim, quem é você que tá usando o celular do Saruman? Aí o bicho, não vou falar. Aí acontece toda aquela cena lá. Outra coisa. O Aragorn pega o Palantir pra mostrar a espada, não sei o que, aquela hora. E aí o que que ele vê? Ele vê a morte da Arwen. Não, mas não é o Palantir que faz aquilo. Claro que é, cara. Não, cara, é o Sauron que tava controlando o Palantir. E o Sauron é poderoso pra caralho, então ele tava mostrando aquelas imagens na mente do Aragorn. O Aragorn virou e falou assim, ó, quem apareceu, sua bicha? Aí ele virou e falou assim, ah, é? Ó, o que que eu vou fazer? Aí ele mostrou a imagem, a mesma coisa. É como se ele tivesse colocado uma projeção mental no Aragorn. Não é o Palantir que gerou aquela imagem. Porque eles dois estavam conversando. Aquilo ali é tipo um elo telepático. Só que o Sauron é a poderoso pra caralho. Querendo ou não, Aragorn é o descendente dos Númenóreanos, mas ele ainda é humano. Então ele não é um cara tão foda. Ele ainda é um mortal. Aí o bicho falou assim, ah, é? Beleza. Aí ele foi, pá, colocou aquela imagem na mente do Aragorn pra amedrontar ele. É um artifício de roteiro muito bacana nesse negócio, porque eles pensaram assim, cara, como é que a gente vai fazer pra eles descobrirem quais são as intenções do Sauron? A gente que leu o livro sabia que ele ia atacar Minas Tirith, mas os personagens não sabiam. Falou, cara, agora onde é que ele vai atacar? Aí ele vai, o Pippin vai lá, olha e fala assim, pô, ele vai atacar uma árvore branca. Aí o Gandalf, fudeu. Fudeu. Aí o bicho, por quê? O bicho, meu irmão, o bicho vai atacar a capital dos humanos. A última. Que nem tão capital assim é. Não, e aí o que eu acho legal é que, assim, rola a separação de novo, né? Porque aí o Gandalf vai pra Gondor logo e leva o coitado do Pippin. Ele levou o Pippin pra proteger ele, né? Porque o Sauron ia pra trás dele. Falou, véi, vai atrás desse hobbit que isso vai dar merda. Tava procurando o Bilbo. Pegou um hobbit e falou, ah, meu irmão, é esse aí mesmo. E um destruiu lá ele vivo. E aí entra numa cena foda pra caralho, que é uma sequência de planos muito legal. Porque uma coisa que o Peter Jackson soube fazer no Senhor dos Anéis foi aproveitar a natureza exuberante da Terra-média. Desculpa, da Nova Zelândia. Que se assumiu Terra-média recentemente. Né? Inteligentes foram eles, né? Está ganhando rio de dinheiro por causa disso. Uma coisa que a gente já falou, e a gente vai acabar rebatendo nesse ponto o tempo todo, como o roteiro desse filme ficou bem feito, né, cara? É natural, não tem muita coisa forçada e tal. Ele segue os preceitos ali do original, mas, sei lá, tem umas coisas assim que às vezes eu fico, podia ter adaptado de outra forma, sei lá. Principalmente ali aquela parte dos fantasmas, cara. Eu não gosto daquela parte, velho. Pô, eu acho foda aquela parte. Gosto muito. É, mas aquilo ali tem um problema. Piratas do Caribe e a Pérola Negra. Por conta dos efeitos, né? Aqueles personagens eram homens que fizeram um juramento pro Isildur e não cumpriram, e o Isildur jogou uma maldição neles. E eles viraram mortos-vivos. Eles morreram, mas não morreram. Então eles eram mortos-vivos, eles eram cadáveres ambulantes. Isso no livro. E assim seria no filme também. Então você iria ver um exército de mortos-vivos batendo nos orcs. Você tem noção quanto que isso ia ser foda? Pois é, aí eu acho bacana. Eles iam chegar como um reforço a mais... Na última batalha lá nos Campos de Pelennor. Nos Campos de Pelennor, pra vencer os orcs de Mordor. Então eles eram a mais. Eles não definiram nada. Eles não iam definir nada. A impressão que dá... É que eles chegam e aí tá ganho. Isso, e aí dá um lixo e fudeu tudo. Porque eles chegam matando a galera toda, aí vai aquele mar verde. Faz montinho no elefante, velho. Porra! Aí eles vão lavando aquela merda toda e vai se embrenhando pelas Minas Tirith, matando todo mundo, né? Então, na verdade, sim, mudou toda a sequência do filme. Quando lançou o Piratas do Caribe, o Peter Jackson assistiu, ele conta, ele falou que ficou pálido na hora. Ele ligou pro produtor dele e falou assim, cara, roubaram toda a nossa ideia, fudeu. Aí o cara, como assim? Eu tô vendo aqui o Piratas do Caribe e os caras são exatamente os mesmos. São iguais. Aí o cara, véi, e agora? Aí ele pegou a expertise que ele tinha toda lá da época do filme dos Spirits, e fez aquela coisa meio zumbi fantasma. O que é uma pena, porque você vê isso, Miotti, por exemplo, na cena que o Aragorn vai trocar a espada com o rei lá dos fantasmas. Aquilo ali era a cena real. Ele ia pegar o bicho pelo pescoço, só que eram zumbis. Se fosse um exército de mortos-vivos, ou seja, tivessem ali carne e osso podre, mas ainda fosse um negócio que pudesse um orc bater e o negócio cair no chão e não levantar mais, era mais interessante, porque, assim, era uma galera que veio ajudar, mas não veio ganhar a guerra pra mim. Do jeito que ficou parecendo, tipo, eu tava aqui, moto, caralho, porra, cavalgue para a ruína, para o fim do mundo, morte, e aí, ah não, chegou os fantasma, beleza, vamos tomar um. Todo aquele esforço, whatever. Na verdade, o que você precisava era dar tempo suficiente pro fantasma chegar, que inclusive é uma repetição de roteiro, porque é o mesmo argumento do segundo filme. Ó, segura as pontas aí que no quarto dia olha pro leste que eu vou aparecer. Exatamente. Pra quem não conhece a história, ficou horrível. Ficou horrível, entre aspas, porque toda aquela sequência de cenas é tão épica que aquela parte dos fantasmas atrapalha, mas não estraga. Não, não acho que estraga, assim. Eu só acho que podia ser melhor. Inclusive, tem uma cena antes dessa, antes dele ir, né? Que é a cena que aparece o Elrond com a espada, né? Reforjada. Que é muito legal. É legal, mais ou menos, né? Porque o Aragorn, ele tava naquela... Ah, eu vou... Sabe o Chapolin quando assim... Eu vou... Eu faço... Não fale mal do Aragão, porque ele foi ver se no céu tem pão. Não sacaneia. O Aragorn é um personagem interessantíssimo. Eu gosto, mas eu tô dizendo, ele tava relutante. E aí quando o Elrond chega e faz aquele truque de mágica, que eu não sei de onde é que ele tirou aquela espada, porque o cara, ele chega com o manto e tira a espada da onde, velho? De onde é que ele tirou aquela espada, Calaveira? Não, não vou falar. Da quarta dimensão que tinha na capa dele, velho. Não, só se do for. Cloak, ele tava nas costas, velho. Sai do corpo do Brunão. O Aragorn é um personagem interessantíssimo. Ele era descendente de Isildur. E Isildur já tinha a fama de ser um merdeiro da porra. Tanto que tudo que tá acontecendo foi por causa do Isildur. Sim, exato. Que era o Númenoriano. Que não queimou o anel. Mas na verdade eu sou contra. A culpa é do Elrond. Que não empurrou ele com coisa toda? Exatamente. A culpa foi do Elrond, que não teve peito pra chegar e dar uma pica no Isildur. Velho, tava só eles dois lá dentro. Ele podia muito bem ter derrubado o Isildur lá dentro do coisa e falar: gente, olha só, ele foi jogar o anel, caiu. Acredita nisso? Gente, olha só, ele tropeçou e caiu. Tem um canal no YouTube que chama Como Deveria Ter Terminado. Tem umas animaçãozinhas maneiras que tem. Como o Senhor dos Anéis devia ter terminado. Primeira cena, tá lá o Isildur, vai tentar jogar o anel. Isildur! E o cara não joga, aí fala assim, é meu, The Ring is Mine. The Ring is Mine é o caralho. This is Sparta no peito dele. E o cara cai lá embaixo e acabou, velho. Ele sai assim, gente, vocês não vão acreditar. Sabe qual a preocupação do Elrond, na verdade? Era catar a espada. Catar os cacos da espada. A única preocupação dele ali. Como assim, velho? Ué, quem foi que pegou aquela espada lá? Foi o Valdir, porra. Ah, é, foi o Valdir, tá certo, foi o Valdir. Eu fico imaginando o Valdir com a pazinha. Aí o Elrond fala assim, Valdir, já catou os cacos? Pera aí. O Aragorn, como a gente já falou, era descendente de Isildur e ele carregava aquele fardo com ele. E ele tinha medo de fazer merda. Sim, tanto que ele passou vários anos renegando essa porra. Foi ser ranger, foi morar com os elfos. Foi a mãe dele que mandou ele pra Valfenda, pra ele ficar sendo criado pelos elfos. Pra ficar sapecando a Arwen. Aí foi lá que a Arwen se apaixonou por ele e tal, mas ele resistia muito em ser o rei dos homens, né? Isso, exato. Ele negava. E isso eu acho uma coisa muito legal, sabia? Isso é bacana, isso eu acho legal também. Um rei tão honrado que tem medo de fazer merda. Mas aí ele chega no momento em que ele fala assim, cara, ou vai ou racha. E quem vem convencer ele é a porra do Elrond. Ele chega e fala, ó, tá aqui tua espada, agora é a hora, você tem que assumir, essa pique é tua, vai lá e resolve, negão. Convoca os caras lá que teu pai fez o pacto lá com os capirotos lá que estão virados no Jiraiya lá, vai lá e convence os caras aí a ajudar na guerra e vamos, é agora, meu filho, vai-te embora. Esse diálogo entre o Elrond e o Aragorn é muito legal, né? Que ele vira e fala assim, já está na hora de você parar de brincar de ranger e assumir o papel que você foi enviado ao mundo para ser. Seu moleque. Seu babaca. Tira a espada aqui. Olha aqui, filha da puta. Isso. Aí ele, caralho. Oxi, de onde você tirou isso, cara? Fora, depois que ele falou isso, ele, caralho, que foda. Aí o bicho pega assim e ele sente o poder mesmo da responsabilidade, sacou? Ele, meu irmão, deixa comigo, velho. Deixa comigo que eu vou matar esse filho da puta do Sauron. É, tanto que depois ele fica com o sangue nos olhos. Ele entra naquela caverna lá. Não tem uma morte. Ele tá cagado. É verdade, ele tá cagado. Quem tá cagado é o Gimli, né? O Gimli tá, porra, o Gimli já se cagou. Enter the mountain, under the mountain. Essa parte do Gimli ali dentro, quando ele eles entram, né, na, lá pros fantasmas, com muito galhofa. Ele fica soprando, é, soprando. Achei que aquilo ali não precisava ter colocado, não, porra. Em todos os três filmes, ele sempre foi um meio que o alívio cômico, né? Sim, mas aquele ali eu achei que ficou muito forçado. Não precisava daquela cena ali. É, não ficou tão bom, né? Quanto o Peter Jackson imaginava, né? Inclusive, eu acho maneira essa cena, principalmente aquela parte dos ossos, assim, aquele negócio dos ossos começam a cair, assim, blá, blá, blá, blá, blá, e os bichos têm que correr, vão quase se afogando naquele mar de ossos. É muito maneiro aqui, cara. Ficou parecendo que assim, ah, eu vou, mas antes toma aqui um monte de ossos pra você. E aí tenta afogar eles. Um teste pra você, ver se consegue fugir disso. É, pois é, um teste, vamos ver. Se conseguir fugir, eu vou, saio lá fora e falo, beleza, eu vou. Mas o que eu acho legal é que logo em seguida tem uma cena muito maneira que eles saem da caverna e o Aragorn não sabe se o cara topou ou não ainda, né? E ele vê os barcos chegando, cara. Os piratas, né? Isso, os piratas lá. E aí ele fala, puta merda. Ele começa a chorar, pô. É, ele começa a chorar, né? E aí eu acho legal que aí vem o fantasma, fala, ok, eu vou lá. E aí eles descem pra encontrar os piratas lá embaixo. E aí o Legolas quer mandar uma flecha de aviso. E aí o Gimli vai dar uma cutucada assim no arco e mata o Peter Jackson, velho. Aquele é o Peter Jackson? É o Peter Jackson, tá vestido de pirata e toma aquele uma flechada. Aquele bicho era o Peter Jackson? É ele, porra. Eu fiquei pensando se era ele mesmo, que era parecido. Não, né? Porque eu lembro do Peter Jackson no primeiro filme. Não lembro, não sabia que tava nesse aí, não. É, nesse aí, ele faz um pirata lá que toma o tiro e cai. Aí logo depois disso, os piratas falam, ué, só vocês três vão? Que exército vocês vão atacar a gente? Aí ele fala com esse, aí vem os fantasmas, né? Eu acho, essa cena eu achei foda. Eu não gosto desses fantasmas, não. Acho uma mamata foda. Eu acho uma mamata foda. É tipo ter uma magia de ganhar. Pois é, mas aí é aquele negócio. Tudo bem, ele prometeu pros fantasmas que ia liberar eles. Porra, sabia que ia lá pra porra do... que tem aquela porrada de orc no final do filme? Porra, fala assim, porra, só mais uma lutinha pra gente, vai? Aí, ó o Miote. O Miote é porque o Miote gosta de levar vantagem, tá vendo? Oxi, claro, porra. Até o Guilherme falou. Cara, o Guilherme falou assim, porra, só mais uma, porra. Não esse libera, cara só, não. Isso é importante pra gente, pô. Deixa eles aí. Não libera, não. Ah, mas aí ele é mas rei, honra rapaz. É honra, né, filho? É honra, é honra, exatamente. Ali ele tinha que liberar, velho. Eu sou muito mais a cena, assim, você falou no começo, né, que o discurso é de merda, mas eu acho muito maneiro aquela cena em que os cavaleiros chegam em Gondor. Gondor já tá fudida pra caralho. Aquele orc escrotão lá já chegou esmerilhando e bota pra lá e bota pra cá e não sei o quê. E aí quando chegam os cavaleiros de Rohan, o nego chega com sangue no olho, né, velho? E aí tem a cena do discurso do Théoden, que eu sempre achei muito bom, cara. É claro que não chega perto do melhor discurso de cinema de todos, que é o do William Wallace. Quem é o William Wallace? Pensei que você ia falar do Independence Day. Melhor discurso motivacional de todos os tempos. Tirando esse, o segundo melhor é o do Coração Valente, né? O do William Wallace, que, porra, sempre foi foda. Sempre me emociono, sempre choro, sempre tenho vontade de sair na porrada. Mas esse, eu acho ele muito legal. Inclusive, tem uma diferença, né? No livro, quem fala essa porra é o Elmer. E o que eu acho legal da frase é o seguinte, gente, isso aqui é a última chance que a gente tem de libertar a Terra-média desses malditos, desses orcs do caralho do Sauron. Então, cara, que seja para a morte ou pro fim do mundo. Não, e sabe o que eu acho legal? Que ele vira e fala assim, Elmer, pega os seus Rohirrim e ataque pelo não sei aonde. Fulano, pega os seus Garling e mande para não sei aonde. Aí ele vai e faz o discurso motivacional e eu acho que nego esquece as ordens, tão empolgado que fica. Porque vai um montinho. Eles não se dividem, eles vão em montinho. Não, eu acho maneiro que aí, pô, quando eles vão, cara, é uma cena tão épica e sobe a música. Aquela galera, você imagina isso, velho, no dia da filmagem. Ok, não é tudo real, né? Tem muita coisa digital ali. Mas eu acho que, se não me engano, tinham mais de 70 cavaleiros, cara. Quando eles foram gravar essa cena, eles colocaram um comunicado lá na Terra-média. na Nova Zelândia. Ele falava assim, ó, precisa de cavaleiros, tragam seus cavalos e vocês vão poder participar do filme. Eles falaram assim, ah, beleza, deve vir uns 10. Aí falou, cara, meu irmão, vinha gente de tudo quanto é lado. Eles nunca imaginaram que eles iam conseguir com tantas pessoas. E aí vem aquela galera, aquela porra descendo a colina assim. Porra, os orcs, eles tentam se arrumar, né, viram assim. E aí, vamos lá, não sei o que, segurem e tal. E aí, velho, vem chegando. Os orcs dão um passo pra trás, velho. Os orcs dão um passinho pra trás, cara. Os bichos ficam com medo, cara. E aí, quando vem, cara, já era. Porque ninguém segura aquela galera, bicho. Tem um figurante que se empolgou tanto, velho. Vocês já viram essa cena? Ele tá cavalgando em pé no cavalo e ele tá assim... E o cavalo no gás. Aí, velho, do caralho, se esse cara cair bem, fudeu, velho. É um discurso mega motivacional. E o ator... É o Bernard Hill. Cara, ele faz aquilo com uma paixão muito grande, sacou? E é que nem ele fala assim... Para a ruína e para a glória. Aí os cavaleiros... Quê? Ruína? Morte, não! Não, vamos morrer, não! Não, cara, vambora. É aquele negócio, cara, é o seu rei indo pra morte, cara. Tu não vai seguir o cara, velho. Tem que seguir, tem que morrer, cara. Agora é hora da morte, bicho, e foda-se. Eu vou matar 15 e vou morrer, mas pelo menos eu matei 15. É aquele negócio, cara, tô ajudando a libertar o mundo, velho. Para a ruína ou fim do mundo, morte. É muito maneiro, eu acho foda. É morte com honra, sacou? E também tem um discurso muito foda do Aragorn também, que puta que pariu, né? Sim, nos portões de Mordor. Ele acha que tá tudo perdido. E ele vira pra meia dúzia de perrapado que foi com ele e falou assim, meus amigos, meus irmãos, terá um dia que eu vou ver a fenda dos homens fracassar. Mas this is not this day. Puta que pariu, vai ser hoje não, filha da puta, vamos lá. Amanhã beleza, mas hoje não. Hoje a gente vai mostrar esse filha da puta como é que se faz esse negócio aqui, homens do oeste. Caralho, meu irmão, aquela parte muito foda. Men of the West, que ele fala assim, que são os homens do oeste, né? O que acontece no filme? O Frodo é pego pela Laracna numa cena que também eu acho muito foda, muito bem feita, a porra da aranha gigantesca pega ele e aí o Sam tinha se separado dele, coisa que não acontece no livro, né? No filme eles acharam mais interessante botar esse conflito do próprio Gollum conseguir tirar o Sam do jogo, né? Quando ele volta, enfrenta a Laracna, encontra o Frodo e fala, puto, o Frodo morreu. Aí ele recupera o anel, a gente só descobre isso mais na frente, mas o Frodo é levado por orcs. Lá vai o coitado do Sam, que pra mim é o melhor personagem desse filme, resgatar a porra do Frodo. E ele resgata o Frodo e o Frodo está o quê? Foi despido, ele tá sem aquela manta dele de Mithril, né? Que era feita da coisa mais forte e tal, não sei o quê. Na versão estendida, quando o Aragorn chega lá nos portões de Mordor, com a galera, que eles falam, ah, vamos distrair o Sauron, vamos atacar direto lá nos portões de Mordor, que seja pra dar uma chance pro Frodo poder se esgueirar e entrar lá. E aí nessa hora vem o Boca de Sauron, e ele fala assim, ah, o Hobbit que vocês estavam tanto, não sei o quê, tá aqui, ó, e joga o Mithril pra eles e fala assim, a gente já deu conta dele. É, mas aquilo ali foi a astutez do Sauron, né? Que ele joga, aí na hora que eles fazem assim, Frodo, que ele vê na cara deles, que ele olha pra cara de cada um assim, ele, ah, então ele era querido de vocês. Aí, meu irmão, quando ele viu que o cara era querido, ele só começou a falar, tipo, abominação, né? O Sauron inventou o sequestro por telefone. Eu tô com a sua filha, a Carla, ela mesma! Entendeu? É mais ou menos assim. E aí o que eu acho maneiro é que o que que acontece? O Aragorn se enche daquele papo e corta a cabeça do bicho. E manda se fuder. Foda-se. Aí rola o discurso, tal, não sei o quê, vambora e tal. E aí, cara, rola a parada lá pelo Frodo, né? Não, pelo Frodo não é. For Frodo. Na versão normal, sem ser estendida, não tem Boca de Sauron, não aparece nada disso. Então, tipo, eles estão lá na frente do Portão de Mordor, de repente, For Frodo. E ele tá com cara de choro, né? E aí você fica assim, pô, é isso mesmo? Tá, ok, entendi. Por Frodo, beleza. Sem a parte da edição especial, é como se fosse uma questão mais ou menos assim. Quando ele olha pra trás e fala chorando For Frodo, é aquela coisa assim, é o momento da morte lá do Théoden, entendeu? Que o Théoden grita, morte! Que ele vira e fala assim, ele já fez o discurso motivacional, já tá todo mundo pilhado. E aí ele vira e fala assim, velho, por Frodo, sacou? E ele parte pra cima. E quem assistiu a primeira vez no cinema, simplesmente olhou e falou assim, ah, cara, os caras estão indo pra ruína, eles estão indo pra morte certa. Tá aquele mar de orc, eles estão cercados por todos os lados, e o bicho fala assim, ah, acabou, agora é. Galera, é isso, entendeu? Eles estão se despedindo da vida, pelo menos foi isso que eu interpretei quando eu vi a primeira vez. O que eu acho maneiro é que ele vai na frente, é o rei, velho, indo na frente. E aí, os dois primeiros que correm são os pequenininhos, velho. Logo em seguida, o rei foi e os dois não estão nem aí, velho. É por Frodo, Sacou? Os dois que não tem a menor chance, né, cara? De nada. Miote, você vai tocar agora a trilha sonora dessa cena, vai. Foda. Cara, essa trilha sonora é muito ar, que fica aquele coral de vozes. É muito foda. E o Gandalf vai no sprint também, meu irmão. Ele correndo, corre a porra toda. Essa parte é muito legal, porque assim, são personagens extremamente corajosos, né, velho? Porque, meu irmão, acabou, cara. Vocês, velho, vocês vão perder. Vocês vão perder. E quando ele virou assim por Frodo, depois que você assiste a cena estendida, a gente não tinha nem que estar aqui. A gente podia virar as costas e sair, né? Mas ele falou: não, meu irmão, não vamos correr da batalha. É a coragem, é aquela coisa da honra. Entendeu? Que muito veículo de comunicação falou que o filme tinha excesso de honra. Puta que me pariu, velho. Como é que é uma um mito mais cretino igual a esse? Como é que tem uma coisa com excesso de honra? Estamos entrando na seara das trilhas sonoras. Senhor dos Anéis é a trilha sonora pura e simples. E o Howard Shaw conseguiu fazer isso de uma maneira tão épica, que ele transforma as cenas completamente normais e sem nenhuma importância em coisas épicas e absurdamente fodas. Uma delas é a questão de acender na fogueira, né, Miotti? Que você já me falou várias vezes que é a tua favorita, né? Nossa, a cena é a melhor cena do filme. E não tem nada, é só a fogueira acendendo. Várias fogueiras acendendo, né? Mas o jeito que foi filmado e a música tocando, dá o tchan da cena, né, pô? O que, que é essa cena, na verdade, né? Gondor não quer pedir ajuda pra ninguém também. Ele é rei maluco lá. Ele não é rei, né? Ele é o regente. O cara tá lá e tal, aquele negócio, ele come igual um porco. Ele é muito nojento, aquele bicho, velho. Não dá vontade de dar umas porradas naquele fela da puta, velho? Dá, dá, ué. E o Gandalf faz isso, né? Velho, quando o Gandalf deu uma cajada na cara dele, eu urrei no cinema. Todo mundo, tá que feio, porra! Aquilo ali é um personagem pra mostrar a decadência dos humanos, né? E isso não é falado na versão do cinema. Na versão estendida, o Gandalf fala, não, era uma capital fabulosa, de altos reis, de reis poderosos, mas os reis foram morrendo e os homens foram se esquecendo do sangue de Númenor e a coisa foi ficando essa merda, que parece uma favela isso aqui hoje em dia. E aí me bota esse cara, e aí tem muitas cenas boas. A cena, por exemplo, que o Faramir vai com os últimos guerreiros ali de Gondor, né, a trupe dele, pra enfrentar uma galera. Ele tá vendo que ele tá em menor número, você tá vendo que ele tá indo pra morte, e o cara comendo e o Pippin cantando, velho. Essa cena é muito foda, cara. E é muito bem montada. Home is behind the world ahead. And there are many paths to tread. Through shadow to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall Cara, é a cara de desolamento do Gandalf. Que o Gandalf tá desolado, assim, num canto, assim. Porque ele tinha clara evidência. Então ele tá vendo os bichos sendo massacrados por causa do orgulho e da fraqueza de moral de um regente caído. Pau no cuzice desse cara, né, velho? É, velho. Cara, aquela cena é muito foda, velho. Tá orgulhoso, não quer chamar ajuda, não quer nada. Ele já desistiu, né, velho? Ele desistiu. O cara também, porra, funcionário público ali, pegou uma pica que não era dele. O cara tem que resolver a parada e ele desistiu, sacou? E aí, velho, rola a cena de, pô, então vamos pedir ajuda sem o regente autorizar. Por quê? Porque eu sou Gandalf, eu sou foda. É engraçado que o rei não manda prender o Gandalf, não manda porra nenhuma, né? Ele vai mandar prender o Gandalf. Vai mandar prender o Gandalf, né, velho? Ele ia crescer, fazer aquele negócio que ele faz, sabe? E aí eu acho maneiro que ele fala pro Pippin subir lá na porra da fogueira lá. Era um sistema de comunicação bem medieval, realmente. Você acendia uma fogueira aqui, a outra que te via lá não sei aonde via, e aí ia acendendo fogueirinha, fogueirinha, até chegar lá no... É, o melhor de tudo é os caras que ficam lá, né? Que trabalhinho, né, Miote? Que trabalho. Aqui é os caras da Estrela da Morte. Ah, meu irmão, mas é aquela coisa da honra, né, velho? Imagina. Miote, você vai ficar aqui cuidando desse farol. Pô, que merda, hein? Merda, meu irmão. Tenha consciência que se a sua cidade estiver sendo atacada, você vai ser a salvação da sua cidade. É o tipo de trabalho que nego não ia vacilar nunca. Ah, acho maneiro. E aí, sobe a trilha, velho. Outra cena também que é totalmente valorizada e fica muito melhor construída por causa da trilha sonora é a chegada do Gandalf às Minas Tirith, né, velho? Não tá fazendo nada, ele só tá andando pelo mapa. E você, caralho, que filme foda! É a mesma música. Verdade, verdade, verdade. Agora, uma cena que eu acho muito foda é na hora que o Aragorn é coroado. É uma cena de chorar. Porra, toda vez que eu vejo, enche de lágrima. Aí vem os hobbits, vão se curvar a ele. Ele fala, não, vocês não têm que se curvar. Todo mundo se curva aos hobbits. Mas aquilo ali é de arrepiar. Meus amigos, vocês não devem se curvar a ninguém. Aquilo ali é foda. E aí o reino de Gondor se curva àqueles quatro hobbits. Que, cara, quem são os hobbits, né, velho? São fazendeiros... Que salvaram o mundo. Que salvaram o mundo, velho. São quatro fazendeiros que, tipo, a importância da vida deles era plantar cebola. Eles curtiam os prazeres mínimos da vida, que era comer, era, tipo, dormir, beber cerveja, falar merda, ficar debaixo da árvore. Eles eram completamente simplórios. Aquelas quatro criaturinhas conseguem mudar a história, o rumo da Terra-média. Se você for pensar o que cada um fez, cara, um conseguiu despertar a fúria dos Entes e aí a Floresta de Fangorn acabou se rebelando, quer dizer, despertou o interesse dos Entes. O Pippin ajuda a matar o Senhor dos Nove Nazgûl. É o Merry, na verdade. É o Merry, isso. É, não, enfim, que seja. Então, assim, you bow to no one. Aí, tararara. É muito bom, velho. É excelente. E aí eles ficam parados olhando assim, cara. Eu sei que tem um livro, eu sei que tem que seguir a obra, mas se terminasse ali, acabou ali, porra, beleza. Vai todo mundo pra casa e pronto. Mas tudo bem, é um livro, tem que fazer, que nem o livro fala, né? Mas pra mim ali seria um final perfeito pro filme. Eu não acho que você tá errado. Eu acho que, ok, entendo. Mas eu não consigo assistir esse filme sem o final dele verdadeiro, que é tão emocionante quanto essa cena. Porque o que que acontece? Esse filme, eu acho muito foda essa parte, que é a parte do Frodo, né? O Frodo, ele é o Ring Bearer, né? Ele é o carregador do anel, né? Ele tem que aguentar aquele fardo. Tanto que o próprio Sam, quando pega o anel que o Frodo morreu, ele acha que o Frodo morreu, mas não morreu, ele fala, não, mas eu posso carregá-lo pro senhor. E não, quem tem que carregar sou eu. O fardo é meu, não é de mais ninguém. E aí o Sam vira e fala assim, já que eu não posso carregar o anel, então eu carrego o senhor. Exatamente, na hora que o Frodo tá mais fudido, né? Cara, aquela cena também é muito foda. Os diálogos desse filme são muito bem feitos, cara. As linhas de diálogo são uma melhor que a outra, que ele vira e fala assim, eu não tenho mais proteção nenhuma, cara, eu tô nu, no escuro, e tudo que eu vejo é fogo ao meu lado. Quer dizer, ele tava quase praticamente sendo tomado pelo Sauron. E ele vê aquele desespero do amigo dele e fala, meu irmão, eu não posso carregar essa merda, mas então eu vou carregar você. Ele bota ele nas costas, bota, velho, nas costas. E tu, caralho, que filme foda, velho. E aí, enfim, aparece a porra do Gollum, ataca os dois, o Sam cai, aí o Frodo consegue ir lá pra dentro. A gente acha que o Gollum até caiu lá embaixo e morreu. E aí o Frodo vai jogar a porra do anel, e aí rola o plot twist, você fala, cara, vai Frodo, e o Frodo, the ring is mine, de novo. Aí você fala, puta, não é possível, cara, não é possível, de novo essa porra, velho. Porra, vai ter o quarto filme pros informados, né? Eu me lembro do desespero do Miotti me ligando quando saiu o terceiro filme. O Miotti ligou pra mim e falou assim, a gente viu junto, porra. Quando você soube qual é o final? Ah, eu soube antes, pois é. Rodrigo, é verdade que o livro acaba que o Gollum tropeça e cai, e que o anel cai? Eu falei, é. Aí o Miotti, não acredito. Tu achou ruim, né, Miotti? Porra, achei. Foi tudo isso pro bicho tropeçar. Exatamente pra não ter esse fim, o Peter Jackson mudou um pouco, né? Porque o que que acontece? No livro, a porra do Gollum morde o dedo do Frodo, pega o anel, e aí ele fica dançando na beira do abismo, tropeça e cai. E aí o Peter Jackson falou, cara, não dá pra gente botar esse final. Num livro, tudo bem, porque a pessoa vai lendo aos poucos e tal, não sei o quê. Agora, no filme, já é o terceiro filme. Cada filme tem 3 horas. Eu fiz todo mundo esperar isso tudo pra chegar no final e o cara tropeçar e cair. E aí ele chegou a pensar em colocar o Frodo derrubando o Gollum. A ideia inicial era o Frodo ia correr e ia empurrar o Gollum lá dentro. O que não ia fazer o menor sentido, porque o Frodo virou o Gollum naquela hora, né? E aí o que que ele fez? Não, vamos botar os dois pra lutar pelo anel. E aí eles têm aquela briga, aquele negócio, é meu. E os dois escorregam. E aí, cara, quando eu vi isso, os dois escorregando, eu falei, caralho, não é possível, velho. O Frodo vai morrer? E aí o Sam chega na beira lá do abismo, a porra do Gollum caiu e o anel fica, né, velho? Isso que eu acho mais maneiro dessa cena. Porque o Gollum é consumido rapidamente, né? Mas o anel, ele fica em cima da casquinha que sobrou do Gollum. E fica lá, gritando, né? Eu tô aqui! Vem me pegar, Frodo! Me ajuda! O desespero que o Sauron faz quando ele descobre que o anel tá dentro da Montanha da Perdição. Que o olho esbugalho olha pra montanha, aí os Nazgûl saem correndo que nem doido lá pra cima. E aí, velho, o Frodo ainda tá meio dominado pelo anel e o Sam fala, don't you dare let go. Não ouse se jogar lá. E aí ele pega o Frodo. E aí, nessa hora, o anel desiste, né, velho? Fala, foda-se. Você acha que foi o anel que desistiu? Ia acontecer, obviamente, né? É aquele negócio assim, o anel tava ali chamando por ele, sabe, ainda. Tentando um último suspiro de desespero, o anel. Ele fazia o que ele podia, não podia fazer mais nada, né? Era só influenciar o Frodo. E aí, eu acho legal, quando eles saem e eles estão lá no meio da lava e o couro comendo, e aí o Frodo finalmente se vê livre daquele negócio, né? E ele consegue respirar, cara, pela primeira vez. Depois de 2 filmes, ele consegue respirar fundo, cara. E ele respira fundo e a primeira coisa que ele fala assim, agora eu consigo lembrar do condado, agora eu consigo lembrar do gosto dos morangos. Que é isso, né, cara? A vida é isso. Você vai passar por dificuldades, você vai ter que pegar a porra do anel, carregar até não sei aonde e jogar essa porra lá no meio da lava e você vai se fuder, vai vir orc, vai vir o escambau na sua vida pra te fuder. Mas no final, tudo que a gente quer, velho, é voltar pra casa no final do dia, velho. É estar com a nossa família. Só que aqui, o que que acontece na história, que eu acho maneiro pra caralho? Eles voltam pro condado, e aí, cara, os bichos salvaram o mundo, né, velho? E aí eles olham aquela vidinha ali e falam, caralho. Acho bom até informar que é depois de um ano e um mês. Eles voltam 13 meses depois, exatamente. Depois de tudo que eles viveram, tudo que eles experimentaram, todas aquelas grandiosidades, todas aquelas coisas, o bicho voltar pra aquela vidinha... Tomando cerveja na taverna. Tomando cerveja, falando merda, fica... vangloriando do tamanho da abóbora, eles ficam parados olhando e falam, véio, eu concordo que é aquela coisa, pô, tudo que você quer no final das contas é voltar pra sua casa, mas... É a história do There Back Again, né, cara, que o Bilbo fala. Lá e de volta outra vez. A gente quer, no final das contas, voltar pra casa. A gente vai ficar saudoso da aventura que a gente viveu. Mas é aquele negócio, se você não morreu na aventura, cara, a sua vida agora vai ser essa, né? Mas o Frodo não pode ficar, cara. E é por isso que eu acho o final mesmo, o final, muito bom. Porque o Frodo, ele já morreu. O anel consumiu demais a vida dele. Roubou tudo que ele tinha de esperança, de acreditar, de não sei o quê. Levou tudo com ele, sacou? E ele já cumpriu o propósito dele na vida, cara, que é salvar o mundo. Então, vai descansar, velho. Vai viver lá em Valinor com os elfos, entendeu? Eles dão a ele uma condição especial de ir morar em Valinor. Porque Valinor é só pros elfos, né? E aí dão pra dois hobbits que ajudaram em grandes histórias. Que foi o Bilbo, no Hobbit, e o Frodo, foi no Senhor dos Anéis. E o Gandalf vai também, né? E aí essa cena é muito maneira, porque eles vão e tal, não sei o quê. E aí o Bilbo vai e entra lá, acho que eu vou viver uma nova aventura. É muito legal essa cena, né? Inclusive ele na carruagem, é muito legal ele sendo levado lá na carruagem. Ele, velhinho! Aí ele fala assim, ô, Frodo, e aquele anel que eu te dei? Porra, velho, perdi. É, o Frodo, ainda tem uma chance de eu ver aquele meu velho anel. Aí o Bilbo parecendo Yoda, né? Isso, é. Aí ele vem e fala assim, não, Bilbo, aquilo lá já foi, perdi. Ele, ah, que pena. Cara, viver uma coisa daquele tamanho, com aquela grandiosidade, não tem como retomar a vida. É aquela velha máxima, né, velho? Cuidado com o que você deseja, porque, porra, eu queria sair, conhecer o mundo, andar. Eu, como o Bilbo fala, cara, depois que você se acostuma com a estrada, é muito difícil você crescer raízes de novo. É, tanto que o Bilbo queria ir embora de novo, né, no começo. É, falou, cara, eu quero viver aventura, eu tô cansado dessa vida provinciana, eu quero viver as montanhas, Gandalf, quero ver as montanhas e tal. E aí eu acho foda o final, quando eles descobrem que o Frodo vai embora também, né? Que aí, velho, é só chororô, né, velho? Mas na verdade, todos os que fizeram parte da Sociedade do Anel foram mandados pra lá. Eles ficaram na Terra-média pra eles terem a oportunidade de ter uma vida normal. Mas depois eles foram mandados pra Valinor. E aí o filme acaba de uma maneira simplesmente épica e maravilhosa, né, cara? Sam olha pro horizonte e ele vira e fala assim, cara, eu estou de volta. Quer dizer, acabou. A aventura acabou. Cara, por falar em Valdir, vocês sabiam que ele tá no Spartacus, né? Mostrando rola? Ele tem um salsichão. Eu nunca vi tanta rola como eu vi no Spartacus, né? E, velho, era todo mundo só bisnagudo. Eu fiquei triste. Eu falei assim, né? A vida... A vida é uma merda pra se você é homem. Porque, cara, tem uma coisa que me incomoda no Senhor dos Anéis, nos três filmes, é a viadagem dos elfos. Mas eles estão tão bichas, porra, cara. Estão piores ainda. No Hobbit, eles estão muito piores. Bichas hippies. Você lembra o primeiro filme, o Gandalf chegando todo cagado e eles... soltou tocando flauta e o Gandalf... Que essa viadagem? Essa merda aí, Elrond. Elrond com o pezinho na pó. Velho, nunca. Eu nunca, nunca vou engolir o Hobbit, o primeiro. Nunca. Vou engolir o Hobbit. O bicho com o pezinho na porta. E aí, Gangan, tudo bom? Eu nunca duvidei do Elrond. Pra mim, sempre foi uma bichona louca. Peraí. Quem viu o Senhor dos Anéis achava que o Elrond era o último elfo hétero da Terra-média. Quem viu o Hobbit teve certeza de que ele nunca foi hétero. Ele virou. Quem viu o Hobbit viu que ele virou. Porque no Hobbit, ele... E aí, Gangan? por falar em trilha, tem uma que você não falou. É na hora que acende os faróis. A trilha da Elwin. Ah. Tchau, tchau, uau, uau. É essa a trilha? Tchau, tchau, uau, uau. Piote, você está atravessado na minha garganta, você sabe disso, né? O que que houve? Sabe por quê, meu? Por quê? Até hoje eu estou incomodado com aquele Jurassic Cast 23, Piote. É sério mesmo? Gravam você com elas então, só você e elas? Não, não, não. Sabe por quê? Porque eu não sou moleque. Eu não quero ficar fazendo sitezinho pra tentar passar a rola. Entendeu? No mundo, isso aqui é um empreendimento. Ó, eu vou bater, ó, ó, eu vou bater, ó. Isso aqui é um empreendimento, entendeu? Eu tô deixando de passar com a minha família pra estar aqui. Isso aqui não é brincadeira pra eu passar a rola em funcionária da NET, não, tá? Ainu Lindale. A música dos Ainur. Havia Eru, o único, que em Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Ainur, os sagrados, gerados por seu pensamento, e eles lhe faziam companhia antes que tudo mais fosse criado. E ele lhes falou, propondo-lhes temas musicais, e eles cantaram em sua presença, e ele se alegrou. Entretanto, durante muito tempo, eles cantaram cada um sozinho ou apenas alguns juntos, enquanto os outros escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar da qual havia brotado, e evoluía devagar na compreensão de seus irmãos. Não obstante, de tanto escutar, chegaram a uma compreensão mais profunda, tornando-se mais consonantes e harmoniosos. E aconteceu de Ilúvatar reunir todos os Ainur e lhes indicar um tema poderoso, desdobrando diante de seus olhos imagens ainda mais grandiosas e esplêndidas do que havia revelado até então. E a glória de seu início e o esplendor de seu final tanto abismaram os Ainur que eles se curvaram diante de Ilúvatar e emudeceram. Disse-lhes então Ilúvatar, a partir do tema que lhes indiquei, desejo agora que criem juntos em harmonia uma música magnífica. E como eu os inspirei com a chama imperecível, vocês vão demonstrar seus poderes ornamentando esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e recursos, se assim o desejar. Eu, porém, me sentarei para escutar e me alegrarei, pois através de vocês uma grande beleza terá sido despertada em forma de melodia. E então as vozes dos Ainur, semelhante a harpas e alaúdes, a flautas e trombetas, a violas e órgãos e a inúmeros coros cantando com palavras, começaram a dar forma ao tema de Ilúvatar, criando uma sinfonia magnífica, e surgiu um som de melodias em eterna mutação, entretecidas em harmonia, as quais, superando a audição, alcançaram as profundezas e as alturas, e as moradas de Ilúvatar encheram-se até transbordar. E a música e o eco da música saíram para o vazio, e este não estava mais vazio. Nunca desde então os Ainur fizeram uma música como aquela. Embora tenha sido dito que outra ainda mais majestosa será criada diante de Ilúvatar pelos coros dos Ainur e dos filhos de Ilúvatar após o final dos tempos. Então, os temas de Ilúvatar serão desenvolvidos com perfeição e irão adquirir existência no momento em que ganharem voz, pois todos compreenderão plenamente o intento de Ilúvatar para cada um. E cada um terá a compreensão do outro, e Ilúvatar, sentindo-se satisfeito, concederá a seus pensamentos o fogo secreto. Agora, porém, Ilúvatar escutava sentado, e por muito tempo aquilo lhe pareceu bom, pois na música não havia falha. Enquanto o tema se desenvolvia, no entanto, surgiu no coração de Melkor o impulso de entremear motivos da sua própria imaginação que não estavam em harmonia com o tema de Ilúvatar. Com isso, procurava aumentar o poder e a glória do papel a ele designado. A Melkor, entre os Ainur, haviam sido concedidos os maiores dons de poder e conhecimento, e ele ainda tinha um quinhão de todos os dons de seus irmãos. Muitas vezes Melkor penetrara sozinho nos espaços vazios em busca da chama imperecível, pois ardia nele o desejo de dar existência a coisas por si mesmo. E a seus olhos Ilúvatar não dava atenção ao vazio, ao passo que Melkor se impacientava com o vazio. E no entanto, ele não encontrou o fogo, pois este está com Ilúvatar. Estando sozinho, porém, começara a conceber pensamentos próprios, diferentes daqueles de seus irmãos. Alguns desses pensamentos ele agora entrelaçava em sua música, e logo a dissonância surgiu ao seu redor. Muitos dos que cantavam próximo perderam o ânimo. Seu pensamento foi perturbado e sua música hesitou. Mas alguns começaram a afinar sua música à de Melkor, em vez de manter a fidelidade ao pensamento que haviam tido no início. Espalhou-se então cada vez mais a dissonância de Melkor, e as melodias que haviam sido ouvidas antes sossobraram no mar de sons turbulentos. Ilúvatar, entretanto, escutava sentado até lhe parecer que em volta de seu trono bramia uma tempestade violenta, como a de águas escuras que guerreiam entre si numa fúria incessante que não queria ser aplacada. The misty mountains cold. Ergueu-se então Ilúvatar, e os Ainur perceberam que ele sorria. E ele levantou a mão esquerda, e um novo tema surgiu em meio à tormenta, semelhante ao tema anterior e ao mesmo tempo diferente, e ganhava força e apresentava uma nova beleza. Mas a dissonância de Melkor cresceu em tumulto e o enfrentou. Mais uma vez houve uma guerra sonora mais violenta do que antes, até que muitos dos Ainur não cantaram mais, e Melkor pôde dominar. Ergueu-se então novamente Ilúvatar, e os Ainur perceberam que sua expressão era severa. Ele levantou a mão direita, e vejam, um terceiro tema cresceu em meio à confusão diferente dos outros, pois de início parecia terno e doce, um singelo murmúrio de sons suaves em melodias delicadas, mas ele não podia ser subjugado e acumulava poder e profundidade. E afinal, pareceu haver duas músicas evoluindo ao mesmo tempo diante do trono de Ilúvatar, e elas eram totalmente díspares. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e mesclada a uma tristeza incomensurável, na qual sua beleza tivera principalmente origem. A outra havia agora alcançado uma unidade própria, mas era alta, fútil e infindavelmente repetitiva. Tinha pouca harmonia, antes um som uníssono e clamoroso como o de muitas trombetas soando apenas algumas notas. E procurava abafar a outra música pela violência de sua voz, mas suas notas mais triunfais pareciam ser adotadas pela outra e entremeadas em seu próprio arranjo solene. No meio dessa contenda, na qual as mansões de Ilúvatar sacudiram e um tremor se espalhou atingindo os silêncios até então impassíveis, Ilúvatar ergueu-se mais uma vez e sua expressão era terrível de ver. Ele então levantou as duas mãos e num acorde mais profundo que o abismo, mais alto que o firmamento, penetrante como a luz do olho de Ilúvatar, a música cessou. Então falou Ilúvatar e disse: poderosos são os Ainur, e o mais poderoso dentre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e saibam todos os Ainur, que eu sou Ilúvatar, essas melodias que vocês entoaram, irei mostrá-las para que vejam o que fizeram. E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra minha vontade, e aquele que tentar provará não ser senão meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. E então os Ainur sentiram medo e ainda não compreenderam as palavras que lhes eram dirigidas, e Melkor foi dominado pela vergonha, da qual brotou uma raiva secreta. Ilúvatar, porém, ergueu-se em esplendor e afastou-se das belas regiões que havia criado para os Ainur, e os Ainur o seguiram. Entretanto, quando eles entraram no vazio, Ilúvatar lhes disse: contemplem sua música, e lhes mostrou uma visão, dando-lhes uma imagem onde antes havia somente o som. E eles viram um novo mundo tornar-se visível aos seus olhos, e ele formava um globo no meio do vazio e se mantinha ali, mas não pertencia ao vazio. E enquanto contemplavam perplexos, esse mundo começou a desenrolar a sua história, e a eles parecia que o mundo tinha vida e crescia. E depois que os Ainur haviam olhado por algum tempo calados, Ilúvatar voltou a dizer: contemplem sua música. Este é seu repertório. Cada um de vocês encontrará aí em meio à imagem que lhes apresento tudo aquilo que pode parecer que ele próprio inventou ou acrescentou. E tu, Melkor, descobrirás todos os pensamentos secretos de tua mente e perceberás que eles são apenas uma parte do todo e subordinados à sua glória. E muitas outras palavras disse Ilúvatar aos Ainur naquele momento, e em virtude da lembrança de suas palavras e do conhecimento que cada um tinha da música que ele próprio criara, os Ainur sabem muito do que foi, do que é e do que será, e deixam de ver poucas coisas. Mas algumas coisas há que eles não conseguem ver, nem sozinhos, nem reunidos em conselho. Pois a ninguém, a não ser a si mesmo, Ilúvatar revelou tudo o que tem guardado. E em cada era surgem novidades que não haviam sido previstas, pois não derivam do passado. E assim foi que, enquanto essa visão do mundo lhes era apresentada, os Ainur viram que ela continha coisas que eles não haviam imaginado. e com admiração viram a chegada dos filhos de Ilúvatar e também a habitação que era preparada para eles, e perceberam que eles próprios, na elaboração de sua música, estavam ocupados na construção dessa morada, sem saber, no entanto, que ela tinha outro objetivo além da própria beleza, pois os filhos de Ilúvatar foram concebidos somente por ele e surgiram com o terceiro tema. Eles não estavam no tema que Ilúvatar propusera no início e nenhum dos Ainur participou de sua criação. Portanto, quando os Ainur os contemplaram, mais ainda os amaram por serem os filhos de Ilúvatar diferentes deles mesmos, estranhos e livres, por neles verem a mente de Ilúvatar refletida mais uma vez e aprenderem um pouco mais de sua sabedoria, a qual, não fosse por eles, teria permanecido oculta, até mesmo para os Ainur. Os filhos de Ilúvatar são elfos, e os homens, os primogênitos e os sucessores. E em meio a todos os esplendores do mundo, seus vastos palácios e espaços e seus círculos de fogo, Ilúvatar escolheu um local para habitarem nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis. E essa morada poderia parecer insignificante para quem leve em conta apenas a majestade dos Ainur e não sua terrível perspicácia, e considere toda a área de Arda como o alicerce de uma coluna e a erga até que o cone do seu topo seja mais aguçado que uma agulha, ou contemple somente a vastidão incomensurável do mundo que os Ainur ainda estão moldando. Não a precisão detalhada com que moldam todas as coisas que ali existem, mas quando os Ainur contemplaram essa morada numa visão e viram os filhos de Ilúvatar surgirem dentro dela, muitos dos mais poderosos dentre eles concentraram todo o seu pensamento e seu desejo nesse lugar. E desses, Melkor era o chefe. Exatamente como no início ele fora o mais poderoso dos Ainur que haviam participado da música. E ele fingia, a princípio até para si, que desejava ir até lá e ordenar tudo pelo bem dos filhos de Ilúvatar, controlando o turbilhão de calor e frio que o atravessava. No fundo, porém, desejava submeter à sua vontade tanto elfos quanto homens por invejar-lhes os dons que Ilúvatar prometera conceder-lhes. E Melkor desejava ter seus próprios súditos e criados, ser chamado de senhor e ter comando sobre a vontade de outros. Já os outros Ainur contemplaram essa habitação instalada nos vastos espaços do universo, que os elfos chamam de Arda, a Terra, e seus corações se alegraram com a luz, e seus olhos, enxergando muitas cores, se encheram de contentamento. Porém, o bramido do oceano lhes trouxe muita inquietação, e observaram os ventos e o ar, e as matérias das quais Arda era feita, de ferro, pedra, prata, ouro e muitas substâncias. Mas de todas era a água a que mais enalteciam. E dizem os Eldar que na água ainda vive o eco da música dos Ainur, mais do que em qualquer outra substância existente na Terra. E muitos dos filhos de Ilúvatar escutam ainda insaciados as vozes do oceano, sem contudo saber por que o fazem. Ora foi para a água que aquele Ainu voltou seu pensamento, e de todos foi ele quem recebeu de Ilúvatar noções mais profundas de música. Já sobre os ares e os ventos, mais havia refletido Manwë, o mais nobre dos Ainur. Sobre a textura da terra, havia pensado Aule, a quem Ilúvatar concedera talentos e conhecimentos pouco inferiores aos de Melkor. mas a alegria e o prazer de Aule estão no ato de fazer e no resultado desse ato, não na posse, nem em sua própria capacidade. Motivo pelo qual ele dá e não acumula, é livre de preocupações e sempre se interessa por alguma nova obra. E Ilúvatar falou a Ulmo e disse: não vês como aqui, neste pequeno reino, nas profundezas do tempo, Melkor atacou tua província? Ele ocupou o pensamento com um frio severo e implacável, mas não destruiu a beleza de tuas fontes nem de teus lagos cristalinos. Contempla a neve e o belo trabalho da geada. Melkor criou calores e fogo sem limites, e não conseguiu secar teu desejo nem sufocar de todo a música dos mares. Admira então a altura e a glória das nuvens e das névoas em permanente mutação, e ouve a chuva a cair sobre a terra. E nessas nuvens, tu és levado mais para perto de Manwë, teu amigo a quem amas. Respondeu então Ulmo: na verdade, a água tornou-se agora mais bela do que meu coração imaginava. Meu pensamento secreto não havia concebido floco de neve, nem em toda a minha música estava contida a chuva que cai. Procurarei Manwë para que ele e eu possamos criar melodias eternamente para teu prazer. E Manwë e Ulmo se aliaram desde o início e sob todos os aspectos serviram com a máxima fidelidade aos objetivos de Ilúvatar. When the night is overcome, you may rise to find the sun. Porém, no momento em que Ulmo falava, e enquanto os Ainur ainda contemplavam a visão, ela foi recolhida e permaneceu oculta. Pareceu-lhes que naqueles instantes eles percebiam uma nova realidade, as trevas que eles ainda não conheciam a não ser em pensamento. Estavam, porém, apaixonados pela beleza da visão e fascinados pela evolução do mundo que nela ganhava existência. E suas mentes estavam totalmente voltadas para isso, pois a história estava incompleta e os círculos do tempo ainda não totalmente elaborados quando a visão foi retirada. E alguns disseram que a visão cessou antes da realização do domínio dos homens e do desaparecimento gradual dos primogênitos, motivo pelo qual, embora a música estivesse sobre todos, os Valar não viram com o dom da visão as eras posteriores ou o final do mundo. Houve então inquietação entre os Ainur, mas Ilúvatar os conclamou e disse: conheço o desejo em suas mentes de que aquilo que viram venha na verdade a ser, não apenas no pensamento, mas como vocês são e no entanto diferente. Logo eu digo, Ea, que essas coisas existam, e mandarei para o meio do vazio a chama imperecível, e ela estará no coração do mundo, e o mundo existirá, e aquele de vocês que quiserem poderão descer e nele entrar. E de repente os Ainur viram ao longe uma luz como se fosse uma nuvem com um coração vivo de chamas, e souberam que não era apenas uma visão, mas que Ilúvatar havia criado algo novo. Ea, o mundo que é. Aconteceu assim, de entre os Ainur, alguns continuarem resistindo com Ilúvatar fora dos limites do mundo. Mas outros, e entre eles muitos dos mais fortes e belos, despediram-se de Ilúvatar e desceram para nele entrar. No entanto, essa condição Ilúvatar impôs. Ou talvez fosse consequência necessária de seu amor que o poder deles a partir daí fosse contido no mundo e a ele restrito, e nele permaneceria para sempre, até que ele se completasse para que eles fossem a vida do mundo e o mundo a deles. E por esse motivo foram chamados de Valar, os poderes do mundo. Música. Mas quando os Valar entraram em Ea, a princípio ficaram assustados e desnorteados, pois era como se nada ainda estivesse feito daquilo que haviam contemplado na visão. Tudo estava a ponto de começar, ainda sem forma, e a escuridão era total, pois a grande música não havia sido senão a expansão e o florescer do pensamento nas mansões eternas, sendo a visão apenas um prenúncio. Mas agora eles haviam entrado no início dos tempos e perceberam que o mundo havia sido apenas pré-figurado e pré-anunciado e que eles deveriam concretizá-la. Assim teve início sua enorme labuta em espaços imensos e inexplorados, em eras incontáveis e esquecidas, até que na profundeza do tempo e no meio das vastas mansões de Ea, veio a surgir a hora e o lugar em que foi criada a habitação dos filhos de Ilúvatar. E nessa obra, a parte principal coube a Manwë, Aule e Ulmo, mas Melkor também estava ali desde o início e interferia em tudo o que era feito, transformando-o se conseguisse, de modo que satisfizesse seus próprios desejos e objetivos. E ele acendia enormes fogueiras, e assim, quando a terra ainda era jovem e repleta de energia, Melkor a cobiçou e disse aos outros Valar: "Este será o meu reino, e eu o designo como meu." Manwë era, porém, irmão de Melkor na mente de Ilúvatar, e ele foi o principal instrumento do segundo tema que Ilúvatar havia criado para combater a dissonância de Melkor. E Manwë chamou a si muitos espíritos, superiores e inferiores, e eles desceram aos campos de Arda e auxiliaram Manwë, evitando que Melkor impedisse para sempre a realização de seu trabalho e que a terra murchasse antes de florescer. E Manwë disse a Melkor: "Este reino tu não tomarás como teu, pois muitos trabalharam aqui não menos do que tu." E houve luta entre Melkor e os outros Valar. E por algum tempo Melkor recuou e partiu para outras regiões e lá fez o que quis, mas não tirou de seu coração o desejo pelo reino de Arda. Então os Valar assumiram formas e matizes, e atraídos para o mundo pelo amor aos filhos de Ilúvatar por quem esperavam, adotaram formas de acordo com o estilo que haviam contemplado na visão de Ilúvatar, menos na majestade e no esplendor. Além do mais, sua forma deriva de seu conhecimento do mundo visível, em vez de derivar do mundo em si, e eles não precisam dela, a não ser apenas como as vestes que usamos, e no entanto podemos estar nus sem sofrer nenhuma perda do nosso ser. Portanto, os Valar podem caminhar se quiserem despidos, e nesse caso, nem mesmo os Eldar conseguem percebê-los com clareza, mesmo que estejam presentes. Quando os Valar desejam trajar-se, porém, costumam assumir alguns formas masculinas, outros formas femininas, pois essa diferença de temperamento eles possuíam desde o início, e ela somente se manifesta na escolha de cada um, não sendo criada por essa escolha. Exatamente como entre nós, o masculino e o feminino podem ser revelados pelos trajes, mas não criados por eles. Mas as formas com as quais os grandes se ornamentam não são sempre semelhantes às formas dos reis e rainhas dos filhos de Ilúvatar, já que às vezes eles podem se revestir do próprio pensamento, tornado visível em formas de majestade e terror. E os Valar atraíram para si muitos companheiros, alguns menos grandiosos do que eles, outros quase tão grandiosos quanto eles, e juntos trabalharam na organização da terra e no controle de seus tumultos. Melkor então viu o que era feito, que os Valar caminhavam sobre a terra como forças invisíveis, trajados com roupas do mundo, e eram lindos e gloriosos ao olhar, além de jubilosos, e que a terra estava se tornando um jardim para seu prazer, já que seus turbilhões estavam subjugados. Cresceu-lhe então muito mais a inveja, e ele também assumiu forma visível, mas em virtude de seu ânimo e do rancor que nele ardia, dia, essa forma era escura e terrível. E ele desceu sobre Arda com poder e majestade maiores do que os de qualquer outro Vala, como uma montanha sobre o mar, e tem seu topo acima das nuvens, que é revestida de gelo e coroada de fumaça e fogo, e a luz dos olhos de Melkor era como uma chama que faz murchar com seu calor e perfura com um frio mortal. Assim começou a primeira batalha dos Valar com Melkor pelo domínio de Arda. E sobre esses tumultos os elfos sabem pouquíssimo, pois o que foi aqui declarado teve origem nos próprios Valar, com quem os Eldalie falavam na terra de Valinor e por quem foram instruídos. Mas os Valar pouco se dispõem a relatar sobre as guerras anteriores à chegada dos elfos. Disse, porém, entre os Eldar, que os Valar sempre se esforçaram, apesar de Melkor, para governar a terra e prepará-la para a chegada dos primogênitos. E eles criaram terras, e Melkor as destruía. Sulcavam vales, e Melkor os erguia. Esculpiam montanhas, e Melkor as derrubava. Abriam cavidades para os mares, e Melkor os fazia transbordar. E nada tinha paz ou se desenvolvia, pois mal os Valar começavam algum trabalho, Melkor o desfazia ou corrompia. E, no entanto, o trabalho deles não foi totalmente vão. E, embora em tarefa ou em parte alguma sua vontade e determinação fossem perfeitamente cumpridas e todas as coisas fossem em matiz e formas diferentes da intenção inicial dos Valar, apesar disso, lentamente, a terra foi moldada e consolidada. E assim, finalmente, estabeleceu-se a morada dos filhos de Ilúvatar nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis.